Eu não sei se os teus ouvintes ouviram o episódio anterior e percebem o contexto. Se quiserem, vão ouvir. É a diferença entre o que é a lei escrita e o que é a aplicação efetiva da lei. De jure é o que está escrito. De facto, é a aplicação efetiva da lei. O que não faltam são exemplos históricos em que essas duas divergem muito. Não é? Por exemplo, a União Soviética tinha uma constituição fantástica. Era só direitos permitidos a toda a gente. A Primeira República dizia as coisas do pior quanto às mulheres. Mas era um pouco diferente. A Primeira República poderíamos dizer que era mais. Achava que as mulheres eram ignorantes e não era melhor não pô-las a votar. E não era só ser inferior, ser a não sei o que, segundo os republicanos. Eram reacionárias. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Para aqueles de vocês que foram acompanhando os workshops de pensamento crítico, seja por terem participado ou por terem interesse, aproveito para anunciar que vou lançar em breve o curso de pensamento crítico, que é uma versão expandida, alargada daqueles conteúdos e que vai funcionar num formato de blended learning. Ou seja, vai haver aulas pré-gravadas, que é possível assistir numa plataforma e que, com a vantagem de podermos assistir quando queremos, e depois com uma sessão presencial de um dia inteiro em grupo a discutir estes temas para complementar essas aulas online, com a vantagem de ser muito mais interativo. Se tiverem interesse, o curso vai para o ar no início de janeiro, mas durante as próximas semanas, e ainda antes do Natal, vou lançar as inscrições, o que permite também oferecer o curso enquanto presente no Natal, caso tenham interesse. E, portanto, caso tenham interesse em oferecê-lo ou em participar depois quando começar em janeiro, deixem o vosso e-mail no link que encontram nas notas do episódio. E agora, o episódio de hoje. O convidado é Nuno Palma, que é repetente no 45 Graus, já esteve cá há cerca de 5 anos. Ele é historiador económico e é professor no Departamento de Economia da Universidade de Manchester, no Reino Unido. E recentemente, depois de ter estado já no podcast, publicou um livro chamado As Causas do Atraso Português. Um livro que tem dado muito o que falar e que analisa, basicamente, as explicações históricas para o nosso atraso comparativo aos outros países europeus, não necessariamente no contexto mundial, mas comparativamente aos outros países europeus, tentando explicar porque é que ele acontece e encontrar as raízes históricas para ele. O livro é baseado na investigação do Nuno, que já tinha sido o tema do episódio que eu gravei com ele originalmente. E, portanto, aqui começámos por voltar a passar por alguns temas que já tínhamos abordado nesse episódio, mas em algumas questões que tinham ficado em abertas ou que eu quis voltar a desenvolver. E, portanto, começámos por falar, no fundo, da meta-teoria que eles põem no livro para o desenvolvimento económico e não só dos países, que vê nas instituições a principal causa do desenvolvimento e, na verdade, essa meta-teoria foi a que foi este ano reconhecida com o Prémio Nobel da Economia e, portanto, vem muito a propósito. No episódio original, tínhamos falado sobretudo dos séculos XVI a XVIII e, portanto, neste episódio falámos, no fundo, a partir daí, falámos do século XIX, que tínhamos abordado um pouco, aqui fomos algo mais fundo, sobretudo na monarquia liberal, e depois falámos da Primeira República, que não tínhamos abordado, e falámos do Estado Novo, também que não tínhamos abordado, e a relação ao qual o Nuno, baseado grandemente na investigação dele, tem uma opinião, enfim, pelo menos à partida, pouco politicamente correta, embora, na verdade, me pareça não tão polémica quanto isso. Mais ou menos a partir de metade do episódio, falámos sobre a transição para a democracia e sobre o período atual, o que corresponde ao último capítulo do livro do Nuno, e que é também o capítulo mais argumentativo e mais opinativo em relação à realidade atual. E também é o capítulo do qual eu discordo mais, e, portanto, aí foi onde debatemos mais um com o outro e, portanto, foi mais um debate de ideias. Eu tendo a concordar com a tese geral, mas não exatamente com o quão carregada é e, sobretudo, com alguma particularização concreta em alguns atores políticos e sociais dessa tese. Mas o 45 Graus, como sabem, é um espaço de liberdade de expressão e, às vezes, também é giro discutir ideias e, portanto, essa última metade correspondeu mais a isso. E agora, deixo-vos então com Nuno Palma. Vamos lá. Nuno, muito bem-vindo. Muito obrigado. De volta ao 45 Graus. 5 anos depois estamos a falar agora. Vamos falar sobre o teu livro. Já vou pôr aqui para a câmara, As Causas do Atraso Português. Curiosamente tem um título parecido, eu já não lembrava, com o título que ficou no episódio, da altura, que ficou qualquer coisa do género, As Causas do Atraso Económico Português, uma coisa assim do género, portanto foi exatamente o tema que nós falámos. Eu já tinha dito isto, mas para dizer isto ao vivo, eu achei o livro muito bom, muito bem escrito. O meu objetivo não era lê-lo todo, lembras-te, tu tinhas-me dito, não, basta leres o... Nós já falámos de parte disto, basta ler os capítulos finais. Eu comecei a ler no início meio por... para ler a introdução, para ter uma visão geral. E depois acabei por seguir, porque isto lê-se... há um lado que se lê como um romance no sentido em que tu queres saber o que vai acontecer a seguir. Sim. O que é que aconteceu a seguir? Ou porque é que aconteceu o que aconteceu a seguir? Então, eu vou pô-lo aqui. Tá, o livro está... Eu acho que ele está muito... Ele está bem escrito, o que nem sempre acontece. E ajuda. Por exemplo, é uma coisa que ajuda. No primeiro episódio que nós fizemos, eu convido as pessoas a ouvir, nós falámos basicamente desde o início da Idade Moderna, portanto, início do século XVI, até ao final do século XVIII. Foi basicamente disso que nós falámos, portanto, descobrimentos, União Ibérica, Ouro do Brasil, foi basicamente sobre isso que nós falámos. E depois falámos muito de passagem do que veio a seguir, século XIX, Estado Novo, muito rapidamente, e não falámos de nada da contemporaneidade. Portanto, a nossa ideia hoje é falar sobre o que não falámos da outra vez e que corresponde aos capítulos, já agora quais são? Do teu livro. 7 a 10. 7 a 10, exatamente. Já agora, para fazer um overview, o livro é de história económica, portanto, a variável central do livro é o PIB per capita e tem por base o trabalho que tu fizeste com outros coautores, precisamente estimar o PIB per capita. Se nós olharmos para o gráfico do PIB per capita, ele é interessante porque ele basicamente sobe, ele está basicamente estagnado, como aliás era normal nessa altura, e depois sobe ali no século XVIII com o ouro do Brasil, mas que foi só de pouca dura, essa parte da tua tese, e portanto ele depois acaba por cair na viragem para o século XIX. O século XIX é um século perdido, ele está basicamente estagnado, e depois acaba por recuperar no final do século XIX, mas menos do que noutros países, ou seja, acaba por crescer, mas menos do que noutros países, e depois começa a crescer um pouco ali nos anos 20, e cresce sobretudo nos anos 50, 60, não é, do século XX, e depois volta a crescer também a um ritmo muito rápido no final do século. Né? Uhum. E depois, neste século em que nós estamos, está... Não está provavelmente estagnado, mas está a crescer abaixo da média europeia, não é? Basicamente é isto, não é? Sim, nos traços gerais. Sim. Mas eu noto que o PIB, disseste que é uma variável central, mas eu falo uma data de outras variáveis que apoiam essas tendências, sim, não é? Não, eu não me sento só no PIB no livro, não é? Eu falo nas estaturas das pessoas, noutros indicadores de bem-estar, a nível mais micro, que apoiam essa ideia, apoiam estas, sim, tendências, a narrativa que existe sobre... Quando é que a economia tinha um bom comportamento comparado, quando é que não tinha? Sim, ou seja, no fundo, o PIB aqui é uma proxy, não é? O que tu queres medir é o bem-estar. Né? Claro. Ou o desenvolvimento, no fundo. Exato. O que queres medir é o desenvolvimento. Idealmente, nós temos que medir o melhor possível o desenvolvimento económico. Uhum. Mas as pessoas falam, por exemplo, muito do índice de desenvolvimento económico, IDH, mas tem fortes limitações. Por exemplo, o nível de antes de escolaridade não é um fim em si, não é? Em princípio, é um fim para... melhores outcomes no futuro, para uma vida melhor para as pessoas, que não se mede obviamente apenas pelo nível de rendimento, mas por todo um conjunto de variáveis, de saúde, todo um conjunto, sim, de variáveis que importam para o nosso bem-estar, não é? Este livro até pode ser visto como economicista, digamos assim, não é? Mas o ponto é mesmo esse, não é? A estrutura das pessoas não tem nada de aprendimento de económico e, no entanto, deriva do estado de desenvolvimento do país. Né? Exato, portanto, por isso não é nada economicista, sim, sim, que é um termo que eu, em geral, considero um bocadinho tonto, ou seja, os números ajudam-nos a perceber se as pessoas estão a viver bem ou não estão a viver bem, não é? As pessoas, usa-se aquelas expressões, as pessoas não são números. Pois, mas os números, não, ninguém acha que as pessoas são números, nós queremos usar os números para compreender se as, claro, pessoas, qual é o nível de vida das pessoas, se Portugal está a ficar para trás ou não em relação a outros países, quais são as políticas económicas que possam recuperar o atraso do país, diminuir as desigualdades sociais, aumentar a meritocracia numa sociedade, todas essas coisas. Olhando para isto, estes são os factos que nós queremos explicar, né? E neste caso estamos a ter uma visão macro, porque é ao longo de vários séculos. Né? Nós já falámos disto no primeiro episódio, mas vale a pena voltar. E qual é a tua teoria global para explicar o desenvolvimento dos países? Das causas profundas do desenvolvimento dos países. Certo. Bem, essa é uma questão de facto complexa e facilmente daria um podcast inteiro, não é? Mas, basicamente, as explicações dividem-se em grandes grupos, em que diferentes autores defendem diferentes ideias sobre isso, não é? Portanto, por exemplo, o prémio Nobel que foi agora dado aos AGR é um prémio Nobel sobre as pessoas, dado à escola de pensamento que desenvolve, com a qual eu me identifico em grande parte, defende a importância das instituições, não é? Ter boas instituições políticas, uma sociedade inclusiva, como os famosos checks and balances anglo-saxónicos, pesos e contrapesos em português. Freios e contrapesos. Freios e contrapesos, precisamente, acho que é essa a tradução em português, em que instituições que sejam inclusivas, um sistema político que tenha um funcionamento inclusivo vai levar a melhores resultados económicos para essa sociedade, não é? Agora, tu podes ser, há sempre a questão do ouvir da galinha. Porquê é que certas sociedades construíram instituições inclusivas e outras não? E depois, muitas vezes, esse ouvir a galinha acaba também, pode eventualmente levar a caminhos culturais. Porquê é que em certas sociedades desenvolveu uma cultura que levou a que as pessoas construíssem instituições inclusivas e noutras não? Mas, por outro lado, as próprias instituições que se vão construindo ao longo do tempo também limitam e, digamos, formam o desenvolvimento cultural que possa acontecer, não é? Não é possível a cultura ir em certas direções quando as instituições, mesmo as instituições formais, como a Constituição, podem dificultar a cultura ir em certas direções ou facilitar que a cultura vá em outras direções. Portanto, claramente há uma endogeneidade entre a cultura e as instituições, e muitas vezes também há fatores puramente geográficos que também podem afetar uma coisa ou outra, não é? No caso dos AGR, precisamente dos Acemoglu Johnson Robinson, ganharam o prémio Nobel, precisamente uma das teses mais conhecidas sobre ele, deles, era que nas Américas, nas zonas em que havia mais doenças, malária, etc., as pessoas construíam instituições extrativas, queriam ir roubar e ir embora o mais depressa possível, e noutras zonas em que eram mais amenas e mais propícias às pessoas poderem ir para lá, viver para lá, nomeadamente na América do Norte, houve um maior incentivo a construir instituições inclusivas. Portanto, em última análise, podes quase dizer que aquilo, no fundo, é uma defesa da geografia, como vetor explicativo essencial, e não... Sim, pelo menos nesse caso, não é? Por exemplo, nesse caso, ou seja, o que eu estou a dizer é, há sempre aqui um bocado ouvir galinha nestas coisas. Se tu me perguntares o que é que explica o desenvolvimento comparado a diferentes países, e se eu te responder, são as instituições... É sempre uma resposta um bocadinho limitada, porque tu podes sempre perguntar então porquê é que certos países construíram estas instituições desta maneira e outros construíram outras instituições de outra maneira, eventualmente mais inclusivas. E, portanto, podemos entrar aqui num exercício de ouvir galinha que há de sempre parar alguma coisa do tipo geografia, ou, e se for cultura, também tens de explicar porquê é que a cultura se evoluiu assim. Mas este é um exercício muito complicado porque tens... Desde logo um problema de ouvir galinha, como tu dizias, de causalidade inversa, não é? Certo. Causalidade que vai nos dois sentidos. Eu dou um exemplo concreto no caso de Portugal. Eu defendo em Portugal que a economia e as instituições políticas portuguesas estavam a par com algumas das melhores da Europa ainda até ao início do século XVIII, mas depois o ouro do Brasil vai complicar tudo imenso para Portugal. Maldição dos recursos naturais. Exato, mas... Podes dizer, então, isso é uma explicação puramente geográfica, não é? Geológica, quase. Não é institucional. Do que eu entendo a tua explicação. Certo. Por isso é que eu achei que fazia sentido começar por aqui para perceber, no fundo, a tua meta-teoria, não é? A maneira como eu entendo é o que causa o desenvolvimento são boas instituições, digamos assim. As boas instituições podem ser causadas por várias coisas. Exato, é isso mesmo. Não é? Eu estou a dar um exemplo de que depois temos... de explicar o que é que empurra as instituições para um lado ou para o outro. E, em alguns casos... Então, as coisas contingências históricas. Exato. Em alguns casos podem ser acidentes, não é? Quer dizer, a Espanha encontrou prata na América no século XVI, Portugal só encontrou ouro no XVIII. Se em Massachusetts se tivesse havido uma imensa prata, se calhar a história dos Estados Unidos da América teria sido muito diferente. Sim, exato. Exatamente. Sim. Por acaso, eu tinha uma pergunta. Eu tinha dito que não íamos falar do século XVIII, mas tenho uma pergunta... E na verdade não é sobre o século XVIII, é sobre o início do XIX. Eu não sei se os teus ouvintes ouviram o episódio anterior e percebem o contexto. Se quiserem vão ouvir. Exato. Se não quiserem também não é essencial. Não é? Mas a minha pergunta era sobre as invasões francesas. Portanto, se quiseres contar rapidamente a história até às invasões francesas, assim para quem não tiver ouvido tem o recap rápido. Pronto, portanto, a seguir à Restauração, 1640, voltou a haver uma dinastia portuguesa, a partir de Bragança, o Parlamento em Portugal, portanto as cortes voltaram a ganhar muita força em Portugal, que não tinham tido durante o tempo dos Filipes. Portanto, instituições inclusivas. Sim, né? Portanto, durante o tempo dos Filipes só se reuniram 3 ou 4 vezes e foi sempre para decidir simplesmente, para afirmar quem, a sua fidelidade a quem seria o herdeiro. Portanto, não foi para tomar nenhumas decisões importantes. E depois, a partir da Restauração, em 1640, as cortes voltam a ganhar muito poder, voltam a eleger procuradores, o que poderíamos chamar hoje com um grau tolerável de anacronismo de deputados. E, portanto, voltam a elegê-los de uma forma que para a época era bastante democrática, a partir dos conselhos, e que era competitiva, muitas vezes. E, portanto, as cortes têm bastante poder nessa altura. Até, por exemplo, afastam um rei, metem outro no poder. O que aconteceu foi que, a partir da vinda de grandes quantidades de ouro do Brasil, começam a entrar em Portugal a partir de finais do século XVII, princípios do XVIII, as cortes nunca mais reúnem. E nunca mais colhiam, porque a coroa não precisava de chamar as cortes para levantar impostos, para tomar decisões, porque tinha dinheiro direto do ouro do Brasil suficiente, apesar de apenas cerca de um quinto ser da coroa, e mais 1% dos livros de manifesto para os transportes. Era o suficiente para a coroa não precisar de chamar o Parlamento, e portanto isso teve um efeito bastante negativo, tanto nas instituições, como de forma mais direta na economia. Havia um grande esforço industrial em finais do século XVII, que foi todo abandonado, através dos típicos mecanismos de Dutch disease. Houve uma grande subida dos preços não transacionáveis relativamente aos transacionáveis, quer dizer, dos preços não sujeitos à concorrência internacional, subiram muito em relação aos sujeitos à concorrência internacional, e portanto a indústria portuguesa perdeu muito, foi toda destruída. Na segunda metade do século XVII, a indústria portuguesa estava a ter bastante sucesso, até já estávamos a exportar para Castela, a têxteis, e portanto tudo isso foi abandonado. E portanto é por isso que quando nós chegamos aos momentos que às vezes são falados como grandes causas para o atraso, seja o terremoto, seja as invasões francesas, seja a perda do Brasil, na verdade todos os dados que nós hoje sabemos em história económica, sabemos que a economia portuguesa já estava completamente desgraçada quando esses momentos apareceram. Portanto isso é, todos esses momentos aparecem tarde demais para explicar o atraso. E nós falámos disso no primeiro episódio, parece-me difícil refutar que o ouro do Brasil tem aqui uma... É aqui uma causa profunda muito forte para este estado de coisas, não é? A minha dúvida tem a ver não com uma causa que concorre com esta, mas com uma causa que pode ser adicional e tem a ver precisamente com as invasões francesas. Eu diria que as invasões francesas pioraram isto que já vinha atrás, talvez de forma significativa. Talvez por duas razões. Primeiro porque, ao teres uma invasão e basicamente o poder político, o rei, fugir, não é? No caso ir para o Brasil, toda a capacidade do Estado que existia na altura... ou toda, não necessariamente, não é? Mas grande parte da capacidade do Estado de governação que existia, das instituições que existiam, sejam elas extrativas ou inclusivas, mas do ponto de vista funcional, esvaem-se, não é? Desaparecem. Não é? E depois, por outro lado, eu não sei se... Este segundo ponto eu tenho menos certezas, mas o facto de depois terem vindo os ingleses e ter havido o respaldo inglês, não sei se também não diminuiu, lá está, a necessidade de validação das próprias instituições junto da população, porque passaram a estar suportadas por um poder externo. Ou seja, numa primeira fase há uma espécie de erosão das instituições pela invasão, e numa segunda fase o poder político deixa de ter que prestar contas à população, porque basicamente tem o respaldo dos ingleses. Pois. Faz sentido? Faz algum sentido, mas repara, para já tudo isto é endógeno à própria fraqueza já existente da economia, claro, portuguesa. Exato. Sim, não sim, ser interage, capaz claro. De resistir, não ter a capacidade do Estado para formar um exército forte que possa resistir, uma economia forte... com capacidade fiscal alta, com uma indústria forte, com instituições fortes, seria muito mais facilmente capaz de resistir a uma invasão, não é? Claro, claro. Sim. Portanto, já é o facto de nem sequer ser possível resistir e a única opção é fazer uma retirada estratégica, em si é um sintoma já da fraqueza da economia e da sociedade portuguesa na época. Portanto, a sociedade era fraca e foi por isso que teve de fugir, não foi ao contrário, não foi por ter de fugir que ficou fraca. A fuga foi uma opção inteligente, porque efetivamente, se comparares com o que aconteceu em Espanha, em que claro, a família sim, real sim. foi capturada, baralhou Napoleão e depois tornou uma grande incerteza sobre quem mandava ou não mandava no país, porque a família real estava no Brasil, não é? E, portanto, foi uma retirada estratégica inteligente, dado o contexto da época. Agora, o ponto central é que a sociedade portuguesa estava... O imobilismo era total já na época. Não havia qualquer progresso na sociedade portuguesa, não havia quaisquer sinais credíveis de mudança, de passos na direção de uma revolução industrial. Era um país profundamente analfabeto, desde a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, que foi, esse sim, um dos pecados fundamentais, um momento fundamental para o atraso económico português, é fechar 90% das escolas que existem sem ter qualquer alternativa, que hoje sabemos isso com toda a certeza, até através de trabalhos como o do Francisco Malta Romeiros e do Henrique Leitão, que têm sido absolutamente indispensáveis para compreendermos isso. E, portanto, o Marquês de Pombal, muitas vezes apontado como um grande herói da história de Portugal, é talvez o maior vilão da história de Portugal, em boa verdade, assim como todos os maçónicos que depois o vieram a promover mais tarde. Ele próprio, há algumas dúvidas, é muito provável que já tenha sido maçónico ele próprio. E, portanto, esse grande pecado original, digamos, de acabar com o capital humano em Portugal, tornando Portugal um país profundamente analfabeto para os séculos seguintes, não estava a ser minimamente resolvido, nessa altura das invasões, o país estava completamente imóvel nesse aspecto, portanto estava completamente impreparado. Claro, sim, para uma revolução industrial. A desgraça já existia, portanto não havia qualquer direção, se tivesse a haver uma direção positiva a acontecer, a derivada era boa, e de repente havia uma invasão e tinha interrompido um processo em andamento que podia ter levado a alguma coisa, mas na verdade não havia processo em andamento nenhum, o país estava completamente imóvel. Não se estava a construir capacidade fiscal, por exemplo? Do Estado? A capacidade fiscal do Estado, eu até tenho um artigo recente sobre isso, que vai sair para o ano, na European Review of Economic History, com a Leonor Freire Costa e com o António Castro Henriques, só a medir a capacidade fiscal do Estado. Portanto, o artigo está aceito, podem encontrar no meu site se quiserem. Capacidade fiscal, capacidade orçamental, no fundo. Exato, tens razão. Em português deveria-se dizer a capacidade orçamental, fiscal capacity, exato. Em inglês, capacidade orçamental em português. E, portanto, a capacidade orçamental do Estado português, no período early modern, portanto, aí até ao início do século XIX, não era muito diferente dos outros Estados. O problema tem a ver com como é que o dinheiro é gasto, não é? Em itens, depois é gasto esse dinheiro. No século XIX, aí sim a capacidade orçamental do Estado português é muito baixa, em termos comparados. Portanto, quando chegas a meados do século XIX, Portugal tem um Estado muito pequeno em relação ao tamanho da sua economia, muito mais pequeno. Agora, não é porque tenha encolhido, é porque os outros aumentaram. Exato. É. A economia aumentou, mas o Estado ainda mais. E se calhar, em muitos desses casos, é que o próprio aumento do Estado contribui para o aumento da economia, não é? Porque, especialmente quando esse dinheiro é gasto em bens públicos, ou bens que tenham spillovers positivos para a economia, não é? Educação, por exemplo. Mas mesmo, por exemplo, em alguns casos até as despesas militares podem ter. Ou se te defenderem, e ao defenderem-te criarem um ambiente propício, business friendly, né? Propício aos negócios, ou até em alguns casos se usares o império de forma extrativa, não é? No caso da Inglaterra, não é? Por exemplo, se tu usares um império para extrair dos outros, para tirar mais para ti, é mau para os outros, mas pode ser bom. Era o que estavas a falar em alfa bocado, não é? Instituições inclusivas em casa, mas não te impede de extrair fora de casa. Exato, ou seja, no caso inglês isso é muito claro, ou seja, eu não acho que seja, tenha sido um fator fundamental para a Revolução Industrial, essa parte extrativa, mas claro que a Inglaterra muitas vezes usa o império de forma extrativa. Não que tenha um efeito líquido muito grande, mas tem algum efeito em algumas partes do Império, mas isso lá está, é um resultado de instituições que em casa têm muitos checks and balances, mas fora de casa vale tudo, né? Exato. há uma literatura antiga em Portugal, a meu ver de relativa baixa qualidade, feita por António Espanha e muitos dos seus seguidores, que insiste que Portugal não era um Estado, não era um conjunto, um grande de chefes e de diferentes famílias e de diferentes grupos e de, não era bem um Estado. Até quando? Até pelo menos até ao 18. E eu acho que isso está completamente errado. Eu critico isso no livro. E essa literatura insiste que também por isso Portugal tinha uma capacidade orçamental baixa. Mas eles afirmam isto sem ter números concretos. E, portanto, como eu digo, agora vai sair um artigo numa revista boa internacional, científica, que é a European Review of Economic History, em que eu e os meus coautores mostramos que isso é falso, não é verdade. E, portanto, a capacidade orçamental do Estado português está perfeitamente em linha com os outros, até ao 19, aí sim está claramente mais baixo. No 19 já está claramente mais baixo. Mas até ao 19 está em linha com os outros, a não ser com os que tinham capacidades orçamentais completamente acima dos outros, que é primeiro o caso dos Países Baixos e depois da Inglaterra, que efetivamente tem capacidades orçamentais muito acima dos outros. Mas em relação à média da Europa Ocidental, Portugal tinha níveis normais e que eram níveis muito superiores ao resto do mundo, não é? Ou países como a China, o Império Otomano, depois os impérios falhados do século XIX, que são impérios que têm estados falhados e são impérios em que têm capacidade orçamental muito baixa. Não conseguem construir um Estado, no fundo, com capacidade orçamental para esses bens públicos. Exato, não? E é por isso que vão cair aos bocados, porque depois as potências ocidentais vão lá e vão tirando bocados dos territórios deles. Sim, exatamente. Ok, então, pronto, chegamos ao século XIX, não se consegue construir capacidade estatal, não é? Chamada state capacity, não é? Dos quais uma medida é esta de capacidade orçamental, e não se consegue gerar desenvolvimento, não é? E no entanto, este é que é o puzzle, não é? A verdade é que no século XIX é quando tu instituís à partida a chamada monarquia liberal, a monarquia constitucional, que teoricamente teria criado instituições inclusivas versus o modelo absolutista que tu tinhas tido antes, e entre outras coisas, até construindo aquele mito que nós falámos no primeiro episódio, de que tinha sido sempre absolutista, que não é verdade, não é? Como já disseste há um bocadinho, mas pronto, para todos os efeitos, eles à partida converteram uma monarquia absoluta, que vinha do século XVIII, numa monarquia constitucional, com instituições políticas mais inclusivas. O que é que estas instituições inclusivas no papel não resultaram na prática? É uma boa pergunta a que eu respondo no livro. Por isso é que eu estou a perguntar. Certo. Mas que não é muito fácil de sumarizar assim de repente. Um conceito fundamental que é preciso sempre termos em mente, e em Portugal é absolutamente fundamental para perceber o país, é a diferença entre o que é a lei escrita e o que é a aplicação efetiva da lei. O de jure é o que está escrito. O de facto é a aplicação efetiva da lei. E o que não faltam são exemplos históricos em que essas duas divergem muito, não é? Por exemplo, a União Soviética tinha uma constituição fantástica. Era só direitos prometidos a toda a gente. Mas a realidade não podia ser mais diferente. Há muitos, muitos exemplos históricos em que o que está escrito na lei não é o que depois acontece, não é? Portugal é um país que se caracteriza, desde há muitos séculos, por muitas vezes o que está escrito não é o que acontece na realidade. O que é o período liberal, ou se calhar o termo constitucional é melhor, no século XIX em Portugal? Eu, só para clarificar um bocadinho os termos, nenhum destes termos é ideal. Liberal não é ideal, a monarquia liberal não é um termo ideal, porque a monarquia nunca foi liberal na política económica, era liberal noutros aspectos, ou seja, era liberal nestes aspectos políticos. Nunca foi, portanto, foi sempre uma monarquia altamente protecionista, por exemplo, portanto, nunca foi liberal na política económica. E portanto o termo monarquia liberal não é ideal, mas constitucional é melhor que liberal, na minha opinião, mas também não é ideal, porque dá a impressão que só a partir do momento em que há uma Constituição escrita é que alguma vez houve uma ordem constitucional em Portugal, pela primeira vez. Isso também é falso, porque lá está, como eu expliquei antes e como expliquei no outro episódio, até o século XVII havia uma ordem constitucional em Portugal. Não havia uma Constituição escrita, é verdade. Insistir que só havendo uma Constituição escrita é que há uma Constituição é chegar ao absurdo de insistir que nos nossos dias hoje, no Reino Unido, não há uma Constituição. E ninguém iria insistir nesse absurdo, não é? E há, obviamente, no Reino Unido hoje há uma Constituição, simplesmente não está escrita. Ou seja, não há um documento escrito a dizer é isto a Constituição. Ao contrário, há de facto e não há de jure. Exato. Nesse caso, né? Exato. No fundo também há de jure, porque eles reconhecem a existência de uma Constituição. Sim. E está escrito que há uma Constituição, não há uma Constituição escrita, não é? Portanto, há uma ordem constitucional de princípios que são aceitos como aquela forma de funcionamento institucional do país. E em Portugal isso era assim. Eu sei que nas faculdades de Direito os juristas não gostam de ouvir isto, porque querem muito insistir no que é que está escrito. Isso também já está a mudar um bocadinho, mas há muitas pessoas que andaram a vida toda a ouvir que só no século XIX é que tinha havido pela primeira vez uma Constituição em Portugal, e não há nada que as demova dessa ideia, que eu insisto que está errada. Mas isto é uma reação, já agora só uma parte rápida, como o homem livre é: ah, mas o que você diz não está correto porque não é o que eu aprendi na escola. Mas temos pena. Temos pena, a ciência muda, não é? Nós analisamos novos dados, analisamos novas coisas, e muita da história, muitas vezes, tem motivações políticas, de propaganda, que vão sobrevivendo ao longo dos séculos, e o que eu tento fazer é ver a história de uma perspectiva o menos política possível, despolitizar a história e vê-la da forma mais objetiva possível. Como é que foi? Porquê é que foi assim? Se o que é ensinado nas escolas ou nas universidades ainda resulta de esforços de propaganda do passado, olha, too bad. Eu acho que o que eu estou a escrever e a dizer é o que vai sobreviver o teste do tempo, estou absolutamente convencido disso, porque é o que é baseado num método científico de investigação. Mas voltando então à questão, portanto, institucional e constitucional, portanto, em Portugal, no século XIX, aparece de facto uma Constituição escrita pela primeira vez, um documento constitucional em que está escrito, portanto, a partir de 1820, e depois há a Constituição de 1822, depois há uma Carta Constitucional a seguir, e, portanto, há documentos escritos em que dizem é isto a forma de funcionar em termos constitucionais do país. Mas lá está, como sempre, ter um documento escrito que diz o país deve funcionar assim não quer dizer que o país vá funcionar assim. Sim. E houve, como eu explico no capítulo 7, uma data de imbróglios legais complicadíssimos, tinham a ver, porque é preciso perceber que não havia nenhum grupo que aceitasse uma Constituição como tal. Os grupos defensores de quaisquer princípios constitucionais, havia três grandes grupos, digamos, e ainda de subdivisões dentro de cada um, agora não interessa. Havia, portanto, os absolutistas, os miguelistas, depois havia os defensores de uma constituição propriamente dita, que é numa outra ponta, aos miguelistas, que é uma visão mais radical do que deveria ser uma constituição. Depois havia os que estavam um bocadinho no meio, também eram liberais, mas estavam um bocadinho entre os dois, que eram os defensores da Carta Constitucional. Os cartistas. Os cartistas. E, portanto, estes mais, digamos, centristas, que eram os cartistas, não concordavam nem com uns nem com outros. Estes três grupos não concordavam uns com os outros. Portanto, numa primeira fase, a grande guerra entre os absolutistas e os liberais todos juntos como um grupo, e depois há grandes guerras entre os liberais entre si, uma vez depois da vitória liberal final em 1834. Há grandes desacordos e guerras e revoluções e levantamentos, e dentro dos diferentes grupos de liberais tinham diferentes visões do que é que deveria ser uma Constituição para Portugal e defendiam diferentes coisas. E tudo isto também cria uma grande instabilidade. Mas em cada momento, mesmo depois de 1851, quando a coisa estabiliza muito, teres um conjunto de regras escritas, por mais bem intencionadas que fossem, não garante a aplicação das mesmas. Eu dou um exemplo muito importante, que é: a escolaridade é obrigatória em Portugal desde os anos 40, do século XIX. Portanto, era obrigatório as pessoas irem para a escola. Mas absolutamente ninguém ia para a escola. E não havia nenhum esforço efetivo do Estado de fazer com que as pessoas fossem para a escola. O número de escolas que existiam eram baixíssimos, a comparar com os países todos da Europa, e não havia nenhuma forma de fazer aplicar a lei, nem nenhum esforço sério nesse sentido, não é? E é por isso que eu considero que o fontismo também foi um falhanço fenomenal. Porque o fontismo foi uma aposta no capital físico, infraestrutura física, negligenciando por completo, na prática, o capital humano, que poderia ter levado a resultados muito melhores. É um bocadinho hoje como em Portugal se constroem essas autoestradas e não se reforma o sistema universitário. E a FCT, que é precisamente terceiro mundista em Portugal hoje, em vez de reformar a FCT, constrói-se mais autoestradas. Uma crítica que já era feita aos governos do Cavaco, essa crítica. Mas, portanto, isso não é uma boa forma de desenvolver um país no longo prazo. Pode ser uma forma de ganhar eleições, isso é diferente. Portanto, voltando à questão do século XIX, desse exemplo, de porquê é que estes princípios, que no papel parecem bons princípios, os princípios do liberalismo, na prática não foram assim. É por isso, porque por um lado muitas vezes não havia aplicação efetiva, e porque por outro lado também há muita coisa self-serving, extrativa, da forma como as coisas foram implementadas. Um exemplo é a venda dos bens nacionais, não é? Quando há a nacionalização dos bens, das propriedades, dos mosteiros, etc., dos conventos. Até há um livro de Vasco Polido Valente que se chama Os Devoristas, que explica muito bem como é que isso aconteceu entre 1834-36, que até foi feito pela direita dos liberais, até, não pelos trambistas. Aquilo foi feito de uma forma em que os bens eram leiloados em hasta pública, etc., foram nacionalizados, e depois foram vendidos de uma maneira em que ajudaram completamente a quem já era rico, quem já tinha dinheiro, quem tinha acesso aos poderes públicos, etc., tinham um acesso muito facilitado a estes bens, comprando ao desbarato estes bens. Ou foi uma transferência de riqueza, no fundo. Foi um bocadinho entre elites, digamos assim. É um bocadinho a Rússia dos anos 90, com os oligarcas, em que as coisas, nesse caso foi ao contrário, eram bens nacionais que foram privatizados e foram assambarcados. Aqui foi um bocadinho ao contrário. Portanto, as coisas eram leiloadas em Lisboa, aceitavam-se títulos de dívida pública, que na verdade teriam um enorme desconto no mercado a título facial. E, portanto, as pessoas andaram a comprar uma ata de bens, aliás, e outros ficaram nas mãos do Estado, muitos edifícios que hoje são hospitais, etc., tinham sido conventos, tinham sido mosteiros, e que ainda hoje o Estado usa como hospitais, eram bens que eram da Igreja e foram nacionalizados nessa altura, ou expropriados antes. E, portanto, e isso permitiu a acumulação de riqueza e de poder nas mãos de quem já tinha, à partida, alguma riqueza e poder. À volta de Lisboa, etc., houve uma data de batutices na forma como isso tudo foi feito. E depois houve imensos imbróglios legais, porque muitos dos expropriados e das pessoas que tinham sido do lado miguelista podiam tentar defender-se em termos legais de atrasar ou mesmo, nomeadamente, as terras que tinham estatutos legais associados ao antigo regime, que tinham naturezas de estatutos legais que não eram os estatutos modernos legais de uma economia de mercado. mas que tentaram, portanto, questionar a forma como estavam a ser expropriados e conseguiram muitas vezes arrastar durante décadas e décadas esse processo. E, portanto, normal, os margadios, as capelas, todas essas coisas, foi muito complicado a forma como tudo isso procedeu e, portanto, tudo isso demorou, chegou ao século XX, quer dizer, ao início do XX ainda não estava tudo resolvido. E é normal, quer dizer, tu estavas a desmantelar um antigo regime, era difícil que se fizesse da noite para o dia. Pois, mas foi feito de uma forma para beneficiar certas pessoas e certos grupos em causa própria, a decidir em causa própria, com enormes conflitos de interesse, que é, mais uma vez, uma constante da história de Portugal, os conflitos de interesse nos nossos dias estão por todo o lado. Diz uma coisa, nós, em certo sentido, poder-se contra-argumentar a isto, que é normal que as instituições no século XIX não sejam extraordinárias, não é? Exato. Porque é normal que tu não conseguisses. Podia ter sido feito de outra forma, provavelmente não. Pois, exato. Mas aí o peso que tudo o que se passou no século XVIII teve para a frente. Claro, exatamente, é isso. Ou seja, a incapacidade da economia ter tido outro caminho no século XVIII, o péssimo caminho em que a economia entrou no século XVIII e a sociedade portuguesa, depois vai-se pagar muito tempo para a frente. Muito, no XX, clarissimamente. Sim, gera um lastro de, porque depois que é todo este falhanço, todo este falhanço da tal monarquia constitucional, in lack of better term, né? Portanto, não tendo um termo melhor, vamos chamar monarquia constitucional. Todo o falhanço da monarquia constitucional do século XIX vai levar ao expoente máximo do setembrismo no XX, já não numa monarquia, mas da Primeira República, que vai ser absolutamente desastrosa, mas que em si resulta da economia estar completamente a falhar, não é? Que é a geração de 70, completamente desesperada. Com um país que claramente estava absolutamente atrasado em relação à Europa da época, e isso tudo vai radicalizar ainda mais a sociedade e a política portuguesa, e portanto já é vamos. Uma herança. Mas é que a minha pergunta é exatamente a ver com isso, ou seja, as instituições que se criaram no século XIX não eram brilhantes, e como tu dizias, é normal que assim fosse, porque o lastro que vinha atrás era tal, que era muito difícil que se criasse da noite para o dia. Exato. Boas instituições, mas ainda assim elas não eram bastante melhores do que o que vinha atrás. Ou seja, tu dizes, há muitas coisas que aconteceram no papel. Certo. Tu estás a fazer um bocado advogado do diabo. Sim, eu vou responder. Repara, tu tinhas eleições, é certo que não eram, muitos casos, competitivas. Tinhas até uma liberdade de expressão assinalável, não é? Que não voltaste a ter até à democracia atual. Exato. Portanto, em teoria, tu tinhas pelo menos alguns aspectos. Eu digo isso no livro. Eu digo que houve largas décadas de uma relativa democracia, mais do que viria a haver em grande parte do século XX. Houve a liberdade de expressão, era boa e alta, até mais do que em certos outros países europeus. Algumas coisas escritas na altura não podiam ser escritas em Inglaterra. Alguns romances que houve para aí. Portanto, a pena de morte acabou relativamente cedo em Portugal. Exato. Houve bastante, em certas dimensões, liberdade. Agora, as instituições melhoraram em relação aos 18? Claro que sim. Melhoraram o suficiente para gerar uma recuperação da economia? Claro que não. Isto é um bocadinho como a divergência económica. Tu podes estar a crescer, podes estar a ir a 80 km por hora na autoestrada, mas se os outros estão a ir a 120, estás a ficar para trás. Isso pode ser verdade para a economia, também pode ser verdade para as instituições. As instituições portuguesas no século XVIII, XIX, melhoraram, mas não melhoraram o suficiente para teres uma convergência institucional, nem para teres uma melhoria institucional suficiente para gerar a convergência económica. E depois a questão do, que me parece central aqui, do capital humano. Mas é absolutamente central. Não só para as bases, para a forma como as bases pensam, agem, produzem, votam, como para as próprias elites. Há uma frase que tu citas do Garrett, que foi dos momentos mais que me marcaram, porque é incrível que ele diz, qual a coisa do género, a posteridade não vai perdoar o facto de... Os senhores não estão a fazer nada pelo capital humano. Em pleno século XIX, não gastarem um minuto que seja a discutir educação. Pois, mas... É incrível. Hoje não é muito diferente. Nós vemos o atual governo a cortar na FCT para dar ao Expresso, portanto. E os órgãos de comunicação falidos. Portanto, se calhar não é um pouco diferente, apesar de tudo, mas sim. Acho que não. Já lá vamos. Acho que é não ter prioridades, não compreender as prioridades. Já lá vamos, mas é o problema do que é ou não é popular, né? É o problema de querer ganhar eleições, do que é imediato, do que é miopia imediata das decisões que têm de ser feitas em vez de um pensamento de longo prazo. E do que o eleitorado quer, não é? Se o eleitorado... No imediato, ou seja, o próprio eleitorado tem baixo capital humano e tem preferências que podem ter a ver no século XIX com se calhar pôr comida na mesa imediatamente, uhum. Hoje tem a ver com as pensões, o peso eleitoral da demografia, essas coisas todas, em diferentes momentos. Mas é por isso que em diferentes momentos os governos conseguirem pensar ou que tiverem as condições políticas para pensar a longo prazo vão levar uma economia mais próspera no longo prazo. Sim, sim. Onde eu estava a divergir é que eu acho que tem mais a ver com o eleitorado do que com os governos. Pois, mas é aí que os governos que ficam para a história são os governos que conseguem ver para além disso, claro, e certo, tomar as decisões certas para o futuro do país. Claro, claro, de acordo. Depois, como já disseste há bocado, entra a Primeira República, que na verdade... É um regime que dura 16 anos, ou seja, é um regime curtíssimo. Não é? Era o equivalente a... Em buscar de olhos. Era o equivalente a estar a acabar hoje um regime que tinha começado em 2008 com a crise financeira. Exato. É basicamente isso. Não é? Então é uma coisa curtíssima, é altamente instável. Quer dizer, é um regime meio radical, porque vem no fundo da área... Independentemente da questão de regime, vem da área mais radical, mais à esquerda do final da monarquia constitucional. É ultra instável, quer dizer, portanto, na verdade, olhando em retrospectiva, era quase impossível que tivesse resultado minimamente bem, não é? De tão instável foi, não é? Podia até ter não, um fim mas desta... também foi tão instável, em parte por escolha própria, em parte por escolhas próprias. Sim. Em parte pela própria, a sua natureza, a natureza do Partido Republicano Português, era propícia a isso, não é? Sim, e era um regime teoricamente democrático, mas na prática dominado por um partido, ou seja... Exato. Teve longe de resolver os problemas da monarquia constitucional e, em certo sentido, acrescentou-lhes instabilidade. Sim, ao menos, ou seja, durante a monarquia, ao menos a figura do rei, da coroa, criava alguma estabilidade. No sentido em que a coroa nomeava um governo, depois as eleições eram depois do governo até já estar nomeado, e quem organizava as eleições era quem já governava e, portanto, organizava-as a seu favor, em geral. Mas criava a existência da coroa e de um rei com alguma intervenção, criava bastante estabilidade ao sistema. Depois de terem morto o rei Dom Carlos, seu filho, Dom Manuel II, não quis mais ser interventivo. E naqueles dois anos em que foi rei, entre 1908 e 1910, a Revolução, o Parlamento era uma pacharada da pior forma possível, porque sabiam que o rei não intervia. E, portanto, depois a República, muito mal explicado, isto não é uma coisa que eu escrevesse, mas só para explicar de uma forma muito geral, a Primeira República é um bocadinho o que seria hoje o Bloco de Esquerda a mandar no país. É um bocadinho isso. Portanto, é um regime radical e que queria criar um país novo de repente. E, portanto, e que levou ao extremo todo o anticlericalismo que já vinha de trás, como nós falámos antes, mas levou isso a um extremo absoluto. E que depois, que era um regime perfeitamente dominado pela maçonaria, que é uma instituição profundamente antiméritocrática e profundamente que governa em favor de si própria, dos seus próprios interesses e dos seus membros. A maçonaria nesta época tinha de facto uma componente ideológica que hoje não tem, não é? Hoje a maçonaria serve para negociatas, essencialmente, e para manipular a história através dos seus historiadores, como Oliveira Marques, que escrevem a história como se fossem isentos, quando obviamente não são isentos. Ninguém pode levar a sério o que a H. de Oliveira Marques escreve sobre a Primeira República ou Afonso Costa. Seria tonto achar que aquilo é sério, porque ele próprio era maçom. O que é que ele escreveu sobre o Afonso Costa? Portanto, é um herói. Há muitas pessoas que querem ver a Primeira República como uma espécie de democracia, depois completamente interrompida por uns tipos horríveis que vieram e interromperam o grande progresso que a economia e a sociedade portuguesa estavam a ter, tanto em termos institucionais como em termos políticos e económicos. Quando, obviamente, a Primeira República não foi nada disso. Mas era mais ou menos democrática do que a monarquia constitucional? Era menos. Era menos democrática? Menos. Em termos de quantas pessoas podiam votar, dos círculos eleitorais, tudo. Em tudo era menos. Porque restringiu era mais, mais democrática, eu defendo no livro, e há vários indicadores internacionais disso, era mais democrática que depois foi a ditadura nacional ou o Estado Novo. Ah, claro. Bem, sem isso, dúvida. Era mais democrática. E chegou a haver alguma rotatividade no poder, etc. Com muitas dificuldades. Também tinha uma polícia política um bocado irregular, Formiga Branca, tinha a Guarda Nacional Republicana, era uma espécie de guarda pretoriana do Partido Republicano Português, portanto, também tinha repressão, também às vezes iam e destruíam as imprensas dos jornais que eles não gostavam. Portanto, também sim, tinha um ambiente quase de guerra, semi-guerra civil, não é? Tinha. Porque tiveste o Sidónio, foi assassinado, quer dizer, tiveste ali. Tinha. Nesses 16 anos, não é? E os próprios republicanos tinham assassinado o rei, não é? Antes. Sim. Portanto, tinha. Mas efetivamente... Agora, eu gostaria muito de contrariar esta ideia, porque eu sei que ela ainda é muito ensinada nas escolas, nas universidades, na sombra de historiadores, quase com E e não com H, como Oliveira Marques, ou com outros historiadores que eu considero de baixa qualidade, como Fernando Rosas, que ainda influenciam muito os programas escolares por causa das coisas que escreveram. E que são uma parte interessada, não são isentos nesta matéria e que tentam vender uma narrativa que, a meu ver, é completamente falsa e de natureza propagandística. E nós temos de ver as coisas com objetividade, não pode haver dúvidas. A Primeira República é um sistema dominado pela maçonaria e todas as instituições que construiu estava a governar em função dos seus próprios interesses e era muito intolerante. Mas eu vou dizer uma coisa, mas apesar de tudo, eu já agora eu sou ateu, portanto eu não tenho aqui conflitos de interesse nenhum, eu sou ateu, não estou aqui para defender a igreja, para defender nada disso. Agora eu digo o seguinte, apesar de tudo isto, ao menos a Primeira República há um silver lining que eu lhes dou, eu dou-lhes um crédito para uma coisa, eles ao menos não eram imobilistas, eles queriam arrebentar com isto, eles queriam que a coisa mudasse. Eles achavam que a situação do país, durante a monarquia, a decadência do país não podia continuar. Uhum. E é por isso que alguns republicanos, até da geração de 70, como o Antero de Quental, estavam profundamente frustrados com o caminho do país, não é? E ao menos os republicanos queriam, de facto, eles queriam um homem novo, acho que a forma como eles queriam construir um homem novo não era a correta, e falhou completamente, mas ao menos eles não queriam que as coisas ficassem na mesma. Não estavam acomodados. Não estavam acomodados, não é? Queriam mesmo mudar a coisa, queriam mudar à força, queriam mudar com estratégias, a meu ver, erradas, mas ao menos queriam que a coisa mexesse. Uhum. Esse crédito eu dou-lhes. Agora, a estratégia de fazer a coisa mexer é que, de facto, falhou completamente. Falhou completamente por motivos, alguns têm a ver com lá está, com eles estarem a governar em causa própria, outros com ser uma estratégia errada, e podemos falar daqui a bocadinho, se quiseres, da questão educativa, de porque é que a estratégia educativa deles falhou, mas eles queriam, eles tentaram, e portanto eles tinham a vontade de construir escolas e eles tinham vergonha do atraso do país. Sim. Ao contrário da monarquia constitucional. A monarquia não estava muito preocupada com isso. Não estava muito preocupada com ser um país de analfabetos e tal. Não estava muito preocupada com isso. Ou podia dizer que estava preocupada, mas na prática não agia nesse sentido. Sim. Eles tinham vergonha de ser um país de analfabetos. Não queriam que fosse. Só não foram eficazes a contrariar. Não foram eficazes. Já agora uma nota rápida antes de passarmos ao Estado Novo. Eu acho normal que uma pessoa de esquerda, como o Fernando Rosas, por exemplo, da área do Bloco de Esquerda, tenha um especial carinho pela Primeira República, porque de facto era um regime muito à esquerda, não é? Já não acho normal é que para isso se escamoteiem os factos, digamos assim, não é? Exato. Objetivos, não é? Exato. Agora, acho normal que a pessoa tenha um especial carinho. Acho perfeitamente normal que uma pessoa marcadamente de esquerda se reveja em vários aspectos da Primeira República. É normal, porque de facto foi um regime... Era como tu dizias, não era como se de repente o governo virasse completamente à esquerda, pelo menos à época, não é? Esse aspecto ideológico, digamos assim, eu até acho normal. Agora, de facto, os números... E a retrospectiva? Seria difícil que fosse ao contrário, tão instável que foi. Os números não são grande coisa. E, em certo sentido, também essa incapacidade que ajuda a explicar depois a Revolução de 26 e depois o Estado Novo. Não é? Exatamente. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. E entrando no Estado Novo, talvez a área em que tu tens a opinião mais polémica, não é? Porque tu tens uma opinião que desvia, digamos assim, do consenso que a pessoa costuma ouvir em relação ao Estado Novo. Enfim, pelo menos para muita gente, não é? E tu dizes que, na verdade, o Estado Novo foi, excluindo aqui a questão de democrática, excluindo a questão democrática e de direitos, do ponto de vista material, foi um regime, em vários aspectos, bem sucedido, certo? Em termos puramente económicos, foi o regime que empurrou Portugal para a modernidade. O que é que fez? Não hesito em dizer isso. Resolveu uma série de bottlenecks, né, de engarrafamentos fundamentais para a economia portuguesa. Tu vês, no século XIX, donos de fábricas a dizer: eu não consigo criar uma fábrica funcional porque... não tenho operários, não tenho, as pessoas são todas analfabetas, não, é muito difícil nestas condições criar uma revolução industrial em Portugal. E portanto, um país de analfabetos dificilmente vai ser um país que se consegue desenvolver. E por exemplo, qual era a taxa de analfabetismo ali na viragem do século? 80%. 80%. E portanto, é um número gigante, não é? E que não estava a ter uma evolução nada positiva, estava a mexer, mas muito devagarinho. O Estado Novo, quando chegamos aos anos 50, entre as crianças, o analfabetismo está resolvido. Portanto, ali em 25 anos resolveram o problema. Uhum. E podemos falar como é que resolveram e porque é que tiveram sucesso em resolver. Sim. Agora, o ponto é este. E não foi só isso. E o Estado Novo teve depois, também aproveitou uma condição, um contexto internacional positivo no pós-guerra. Abriu muita economia, o que foi muito positivo. Mas o desenvolvimento industrial já vinha de trás, já vinha dos anos 50. A meu ver, era uma resposta precisamente a um país já com um capital humano suficiente, que já era possível ter um desenvolvimento industrial que antes não tinha tido. Agora, com a abertura da economia, aí já nos anos 60, isso também teve muitos efeitos positivos. Agora, não chega a dizer, o contexto internacional era bom e foi por isso que Portugal aproveitou, não foi as ações do regime. Não é verdade, porque no século XIX também tinha havido um contexto internacional muito bom e Portugal só estava a ficar para trás. Portanto, não chega a haver um contexto internacional positivo. Tens de ter meios para aproveitar. Tens que ter condições institucionais que levam a um aproveitamento desse contexto institucional, que aconteceu em meados do século XX, não aconteceu em meados do século XIX. Institucionais e de capital humano. Mas eu já estou a ver esse como um outcome. Ok. Não é? Certo. Então, mas espera. Mas, então, devemos voltar à questão institucional. Mas já agora eu queria te perguntar, porque eu acho esse dos trabalhos mais interessantes, a vossa explicação para o sucesso do Estado Novo na escolarização, na redução do analfabetismo, é muito engraçada, porque vocês mostram que o principal fator é algo que nós não esperaríamos, não é? Tem a ver basicamente com o regime do Estado Novo estar muito mais alinhado com os valores da população do que a Primeira República e, portanto, e por isso é que, corrijo-me se eu estiver a explicar mal, não é? Mas era essa a principal razão pela qual a preocupação genuína da República com a educação não funcionava, era porque as pessoas não queriam pôr os miúdos na escola republicana, digamos assim. Daí, aí está, instituições não chega, temos de falar da cultura. Temos de falar da cultura de um país. Um país que, na época, era profundamente católico, em que havia uma minoria de radicais urbana nas cidades, maçónicos, ateus, a querer desenvolver o país, criando escolas em que a natureza dos programas das escolas e da natureza da própria forma como as escolas funcionavam. Desde o princípio, a Primeira República começou a construir escolas e quis que os sexos estivessem misturados nas escolas. Portanto, as escolas tinham meninos e meninas nas mesmas salas, até porque não havia, também não havia condições para haver escolas separadas, etc., não é? E simplesmente os pais não mandavam os filhos para a escola. Não queriam ir. E aliás, houve próprios ideólogos da própria República que escreveram sobre isso. Eu cito no livro, que disseram os pais não querem mandar os filhos para a escola nestas condições, têm medo da endocrinação, têm medo que os meninos se misturem com as meninas, não querem. Era um choque cultural, Era um choque cultural. Estás a querer desenvolver um país à força com princípios ideológicos diferentes dos princípios dominantes do próprio país, do povo do país. Um país não se desenvolve à bruta. O que aconteceu depois da ditadura militar, logo das primeiras coisas que fez foi declarar que nas escolas os géneros tinham de estar separados, não só nas salas de aulas como nos recreios, e que tinham de haver crucifixos nas salas de aula, de volta, que tinham sido proibidos na Primeira República, e a própria natureza dos programas era inocente. Não, claro que não era inocente. Claro que também tinha um objetivo de indoctrinação, mas também tinha tido a da República, atenção, né? A República queria criar um homem novo através do ensino. E, é isso, e era isso que os pais também resistiam. Eles não queriam. O padre da aldeia estava a dizer, aqueles malucos, não. Sim, não humilia, eles diziam, não vou à escola. Não. Ou seja, isto é preciso ver estas coisas de forma objetiva. Não é fácil desenvolver um país contra a vontade do próprio país, contra a vontade de pensar das pessoas. Não é? É por isso que, sei lá, que proibir a burca em França não funciona hoje, não é? Podes ir aos Champs-Élysées ver se a polícia pode estar lá a ver se há pessoas de burca, mas não vais aos banlieues ver se lá nos subúrbios as pessoas andam de burca e até podes criar um sentimento das pessoas de resistir a usar burca. Eu acho engraçado este paper foi com quem? Com o Jaime Reis. Eu acho este paper muito interessante porque é engraçado porque a tua... Mas este está sumarizado no livro. Está no livro, sim. Tudo isto, tudo o que nós aqui falamos, é um conjunto de investigação, de artigos científicos, publicados nas melhores revistas internacionais, que estão publicados, que estão depois sumarizados no livro. O livro é o sumário disso. E eu aproveito para notar que pessoas mentirosas e que turpam, como Diogo Ramada Curto, que dizem que eu não mostro os números, não sei o que, isso é tudo absolutamente mentira. O livro é baseado em investigação científica, que está toda citada no próprio livro, e quem tem dúvidas sobre as fontes, sobre os números, é só ir ver os artigos originais. Mas aproveito para notar que isso é mais um conflito de interesses. Diogo Ramada Curto é neto da Milcar Ramada Curto, um maçónico muito importante da Primeira República, e portanto, mais uma vez, não é uma pessoa isenta no que escreve sobre o meu trabalho. O que eu acho interessante aqui é que o que tu dizes parece uma defesa do Estado Novo, e por muita gente será tomado como quase uma defesa ideológica do Estado Novo. Isso é um disparate. Mas, na verdade, esta explicação que ela mostra é: a Primeira República foi ineficaz na escolarização, apesar de ter intenções com as quais nós nos reveríamos mais, não é? Eu acho que uma pessoa média de hoje revê-se mais na posição da Primeira República do que na ultraconservadora do Estado Novo. Portanto, nós até, mesmo não sendo uma pessoa de esquerda, quer dizer, mas acho que nos identificamos mais com essa, mais próxima de hoje em dia. Portanto, a Primeira República foi ineficaz, apesar de ter, diríamos, valores, em alguns aspectos, baseados radicais, mas no global, com que nós nos identificaríamos. E o Estado Novo foi ao contrário, foi altamente eficaz, apesar de, num certo sentido, ter feito algo que nós consideraríamos um retrocesso, né? Em vários aspectos, voltar a pôr o crucifixo. Hoje em dia não tolerarias ter um crucifixo na escola, quer dizer, uma coisa... O ponto é, era muito cedo para fazer isso, não é? E, portanto, o Estado Novo foi eficaz, apesar... alinhado com o país que efetivamente existia. Sim. E compreendia o país. Sim. Que existia. E depois há uma coisa que tu dizes que até é uma questão em aberto, que é se o Estado Novo tinha de facto um objetivo de reduzir o analfabetismo, ou se tinha apenas um objetivo de doutrinação, e isto foi uma consequência inadvertida, não é? Exato. É muito difícil separar os dois aspectos. É muito difícil. Eu noto que nada disto é uma defesa, seja do que for, em termos normativos. Uhum. Nós estamos a tentar compreender porque é que certas estratégias funcionaram, dado o contexto da época, e outra estratégia não funcionou, dado o contexto da época, assumindo que o objetivo era, efetivamente, desenvolver o país através de acabar com esta barreira fundamental ao desenvolvimento do país, que já existia pelo menos há dois séculos, que era o brutal analfabetismo do país. Devido ao qual o país não se conseguia desenvolver. E, portanto, simplificando muito, a monarquia liberal nem escolas construía, a República tentou construir escolas, mas depois os pais não queriam mandar os filhos para essas escolas, e no Estado Novo fez ambas as coisas. Construiu escolas, e num contexto em que os pais queriam mandar os filhos para a escola. E, portanto, acabou com o analfabetismo infantil. E ao acabar com o analfabetismo infantil, a prazo acabou com o analfabetismo todo. E, portanto, às vezes as pessoas... mais uma vez, de forma bastante desonesta, dizem, mas no 25 de Abril ainda havia 20% de analfabetos. Claro, mas isso era das gerações anteriores. Era das gerações que tinham sido crianças antes da ditadura nacional e do Estado Novo, ou ali logo nas primeiras décadas. Eu volto a repetir, as estatísticas são muito claras. Chegamos aos anos 50, o analfabetismo entre as crianças está resolvido. Mas vocês estão a medir o analfabetismo nos rapazes, não nas raparigas. É verdade, mas nós sabemos que também para as raparigas estava resolvido. O problema é que dos rapazes é que nós podemos estudar. O problema não, a vantagem dos rapazes é que temos dados que permitem estudar de uma forma muito mais detalhada as características associadas à resolução. E, por exemplo, nós usamos dados do Arquivo Histórico Militar, em que nós podemos ver quais são as alturas dos rapazes, onde é que viviam, quais são as profissões que tinham aos 20 anos de idade. Portanto, podemos ver, por exemplo, que o Estado Novo não resolveu mais ou com mais força estes problemas só para os ricos, mas pelo contrário, resolveu para todas as pessoas, todos beneficiaram, e nós podemos saber isso através do background socioeconómico das pessoas, que sabemos de forma muito detalhada para os rapazes, mas não sabemos para as raparigas. Mas repara, o mecanismo que falámos antes sugere que também as raparigas era mais provável irem para a escola. Porque, lá está, porque os pais já não estavam tão preocupados que se iam misturar com os rapazes. É verdade, mas nesta sociedade conservadora, e sendo o próprio regime também ultraconservador, não será verdade que a educação que era dada às raparigas não era a mesma que era dada aos rapazes? Não seria exatamente igual, mas nós sabemos pelas estatísticas mais tarde que nas mulheres o problema do alfabetismo também foi resolvido. Entre as crianças, temos dados para isso? Temos só dados mais tarde. Para isso, mais tarde sabemos. Depois, a partir de certos momentos aparecem censos, aparecem essas coisas todas em que nós sabemos. E mais, e tu repara, tu falaste que era uma sociedade conservadora, mas a Primeira República não era conservadora em relação às mulheres. Claro que era, não havia votos para as mulheres, a única que conseguiu votar com muita dificuldade foi uma. Houve uma senhora uma vez, a Carolina Beatriz Anjos, que conseguiu votar com muita dificuldade. A Primeira República dizia as coisas do pior quanto às mulheres. Mas era um pouco diferente. A Primeira República poderíamos dizer que era machista, né? Ou seja, achava que as mulheres eram ignorantes e não era melhor não pô-las a votar porque elas eram... Mas volta, tem a ver com o que estávamos a discutir antes, não eram só machistas. Eram as mulheres, não era só serem inferiores, serem não sei o que, segundo os republicanos. Eram reacionárias. Exatamente, eram suscetíveis de ser... Isso, as mulheres eram beatas. Sim. E isso era muito perigoso para a República, porque também lá está uma razão que a própria República, mesmo a expansão escolar, independentemente da natureza dos programas e das escolas, mesmo a expansão escolar, a República não construiu muitas escolas na província, construía nas cidades e nas zonas urbanas onde tinha apoio político. Porquê? Porque se tu pudesses ler e escrever, depois podias votar. Eles não queriam que tu dar de repente o voto a Claro, tinham medo do país real, claro. Tinham medo, sabiam perfeitamente que eles estavam contra a corrente em relação à cultura do país. E, portanto, sabiam perfeitamente que as mulheres eram dos que estavam mais contra eles. Eu sei, mas é um pouco diferente. Ou seja, eles tinham medo do voto feminino, digamos assim. Tinham. É diferente. Disseram isso explicitamente. Exatamente, mas é diferente. E quer dizer, obviamente não está correto restringir o mas direito lá de voto está, no caso do Estado Novo, da tira militar e depois do Estado Novo, esse risco não existe porque não havia eleições reais. Exato, sim, era então, tudo a fingir. Mas era o papel, quer dizer, e essa é a principal das principais críticas que faz ao Estado Novo, é ser um regime que tinha uma ideologia que via um papel para a mulher muito circunscrito e muito restrito e que... No papel, mas na realidade foi o primeiro regime em que houve deputadas mulheres, foi o regime que deu o voto às mulheres. Tu podes dizer, e é verdade, mas é um voto, não é uma fantochada, muito, é uma fantochada, mas é simbólico, deu voto às mulheres, teve deputadas pela primeira vez, portanto as coisas foram evoluindo, não é verdade que estivessem completamente estáticas para as mulheres, e as taxas de participação das mulheres no mercado laboral era alta, as mulheres podiam trabalhar, podiam, é verdade, sempre foram, é verdade, no fim do regime, quando a coisa já era muito anacrónica, para a época havia coisas completamente tontas, as mulheres tinham de pedir autorização ao marido para sair do país, essas coisas que só acabaram muito tarde. Em Portugal, mas, quer dizer, em França as mulheres só puderam votar em 45 pela primeira vez. Portanto, é preciso ver estas coisas sim, também essa em perspectiva internacional. Regime que dura quase 50 anos, né? O que é importante perceber é que, para além dessas questões puramente culturais, também é um ponto, esse sim político e puramente institucional, que tem a ver com o incentivo, qual é o risco político para um regime de alfabetizar a população. Sem dúvida, para a Primeira República, foi um sistema que o grande falhanço da Primeira República também é por aí. Havia medo dos próprios republicanos de alfabetizar a população demasiado rápido. Sim. Porque se alfabetizasses, tinhas de dar o voto e eles iam votar contra os radicais. E então, mas para o Estado Novo isso não é um risco, não é um risco político. Porque os votos eram uma fantochada, porque as eleições eram uma fantochada, e portanto, e não só isso, como porque é difícil saber, porque obviamente não havia inquéritos nem eleições livres, não sabemos, mas todos os indicadores sugerem que, na verdade, grande parte da população até estava com o regime. Sim, na não verdade. Não estava chateada com o regime de todo, sim. Numa primeira fase, no até período. A Guerra Colonial. Depois da Guerra Colonial as coisas mudam. Pois, na verdade, foi um risco político. Porque a Revolução não terá sido alheia a isso. É verdade, a prazo criar um capital humano, criar um país mais desenvolvido, com que as pessoas... Claro, a prazo sim, mas isso é muito longo prazo, não é? No prazo de décadas. Mas ali, no momento imediato, estás a criar crescimento económico, estás a alfabetizar a população, as pessoas estão tão contentes. Não, não, as pessoas não estão muito preocupadas quem é que mandava em Lisboa, a vida delas continuava na mesma. Sim. Aliás, não há grande oposição organizada contra o regime, a não ser, lá está o reviralho, os republicanos maçónicos, a maçonaria obviamente teve de ir para a clandestinidade. Aliás, o Palácio Maçónico ali no Grêmio passou a ser um edifício de uma das organizações do Estado Novo e depois voltou, agora voltou a ser depois do 25 de Abril o Palácio Maçónico outra vez, que é agora ainda. Mas não houve grande oposição organizada ao regime, era só o PCP, não havia grande até a Guerra Colonial, praticamente, quer dizer, depois há aquela coisa do Norton de Matos, que era maçónico, Humberto Delgado, depois, mas não há uma grande organização contra apoio o popular, regime. Quer não, dizer, há grande, não há grande apoio popular contra o regime até bastante tarde. Uhum. Sim, assim, havia muita gente na oposição, mas que não tinha esse respaldo popular. Chegamos talvez à pergunta que eu mais te queria fazer. Precisamente a propósito do Estado Novo, porque nós no início começámos por falar, soube ser aqui um bocado a meta-teoria sobre tudo o que nós estamos a falar aqui hoje, não é? No fundo, a meta-teoria para o desenvolvimento dos países, que é ter instituições inclusivas vai gerar desenvolvimento. Ora, o Estado Novo gerou desenvolvimento, mas não tinha instituições inclusivas. Ou seja, parece haver aqui... Eu falo sobre isso no livro. Eu sei que falo. Sim. Ou seja, o ponto é que o que é inclusivo, não é? Há uma série de dimensões. Inclusivo não é só mais democrático ou menos democrático. Se fosse só uma dimensão que contava... Aliás, a crítica nesse paper do Jaime e eu, em que comparamos o sucesso da política educativa da Primeira República relativamente ao Estado Novo, nós até damos um framing desse artigo até contra essa visão preto e branco, que às vezes passa um bocadinho dos assemólogos Johnson Robinson, de mais democracia é sempre melhor para os outcomes. E a comparação da Primeira República com o Estado Novo mostra que isso não é bem verdade. Ou até da democracia liberal, da monarquia liberal com o Estado Novo. Mostra bem que não é verdade. Não é simplesmente uma dimensão que conta. A democracia é uma dimensão. Quais são as outras? Há muitas outras. Há respeito, enforcement da lei, por exemplo. Aplicação efetiva da lei. Capacidade de criar aplicação efetiva da lei. Ter leis que são mais propícias ao desenvolvimento económico ou não. Isso já é outcome, não? Já é resultado. Tudo pode ser um resultado, não é? Tens sempre de ver qual é a variável que está por trás de porque é que há uma decisão ou outra, não é? Mas, por exemplo, teres uma economia mais favorável ao mercado, instituições e economia de mercado ou não, pró-concorrência ou pró-grupos de interesse contrários à concorrência, tu podes ter uma economia, uma democracia capturada. Por exemplo, uma democracia em que os próprios órgãos de comunicação social estão capturados por grandes interesses económicos e, portanto, geram níveis baixos de concorrência, que é o que nós temos nos nossos dias hoje. Mas baixo de democracia, nesse caso. Nesse caso é uma democracia de mais baixa qualidade. Lá está. Mas tu podes ter, precisamente, um sistema que é menos democrático e gera melhores outcomes, porque há outras dimensões institucionais que acabam por levar melhores outcomes em termos líquidos do que um segundo caso em que na dimensão de democracia está no máximo, mas outras dimensões institucionais não são tão boas. Sim. Não é? E depois lá está. E tudo isto depois, mais uma vez, interage com os fatores culturais. Não é? Os fatores culturais podem constrangir e restringir o que é possível em termos institucionais, o que é possível em termos de política económica. Voltando, por exemplo, ao tal exemplo da Primeira República, que politicamente tinha medo de expandir a rede escolar mais rápido e também, por não funcionar bem em termos económicos, estava limitada em termos orçamentais, de uma forma que depois o regime seguinte não estava. Mais uma vez, eu não me canso de dizer, porque isto para mim é tão óbvio que às vezes eu esqueço-me de dizer, é muito importante separar o que é que são afirmações positivas normativas. Eu não sou político, eu não faço afirmações normativas, eu não defendo regimes nenhums. Eu estou a tentar compreender. Mas todos nós temos as nossas preferências. Eu estou a tentar, pois, mas a minha preferência é democracia. Eu sou um democrata, estou aí entre o liberalismo e a social-democracia, com uma pitada talvez de conservadorismo. No meu trabalho histórico e científico, eu estou a tentar compreender porque é que a história foi como foi, porque é que certas decisões levaram e certas escolhas levaram o país em certas direções e em diferentes momentos. Eu não estou aqui para fazer julgamentos de valor. Mas as pessoas estão tão habituadas a esta mistura entre quem diz que isto é bom ou este foi o caminho é porque está a defender aquele caminho, que gostam muito de misturar o positivo com o normativo. E como muitos dos políticos, neles não há separação nos políticos, não é? Porque os políticos estão a dizer isto é bom, isto claro, eu vou ganhar é porque eu sou o melhor. Eu posso dizer, eu acho que o Chega vai crescer imenso ainda no futuro e não sou defensor do Chega, nunca votei no Chega, nunca apoiei o Chega, o que é verdade, nunca votei nem apoiei. Mas sempre achei que o Chega ia crescer muito como cresceu. Isso não é querer que crescesse. Isso é achar que iria crescer. Se eu disser o sol nasce amanhã todos os dias, eu posso gostar da noite, mas acho na mesma que o sol vai nascer. Sim. Portanto, eu no meu trabalho não estou aqui para defender regime nenhum. Estou aqui para tentar perceber porque é que a história foi como foi e porque é que certos caminhos levaram a mais desenvolvimento. Não, mas é que essa confusão é uma confusão. Mais uma vez, pessoas desonestas, historiadores com E e não com H... eu, sabes como sou, name names, Diogo Ramada Curto, Pacheco Pereira, pessoas desonestas, deturpam, mentem, por interesse próprio, gostam de deturpar sugerindo que eu estou a defender algum regime. Não é verdade, eu estou simplesmente a tentar compreender como é que a história foi e porque é que foi, como foi. Porque é que a coisa aconteceu assim. E o caso do Estado Novo é um caso interessante porque... Lá está, aqui um puzzle nesta questão institucional. Há dois fatores que tu já citaste que me parece ajudarem muito à explicação. Um deles é, foi um regime estável, parecendo que não, isso faz diferença. E o outro é a questão do alinhamento com a população, e portanto não se sentia ameaçado pela população ao adotar determinadas políticas para o desenvolvimento, como a questão do analfabetismo. Depois a questão institucional é muito interessante. Porque nós até testamos isso agora para que saibas. No artigo original, eu falo disso um bocadinho no livro, mas não mostro um gráfico, mas se for no artigo original, vem um gráfico, nós mostramos que as zonas mais católicas do país, medidas por medidas como percentagem de pessoas que iam regularmente à missa, etc., foram as zonas em que o Estado Novo mais teve sucesso em, de repente, a escolaridade explodir. Sim, mais a norte, imagina. Exato. Sim. A questão institucional, eu já vinha a pensar nisso e fiquei a pensar nisso depois de ler esse capítulo do livro. E isso é curioso porque isso entronca, como tu dizes, a literatura nesta área muitas vezes é muito simplista, fala de instituições inclusivas, como se isso fosse uma coisa unívoca. Exato, que não é. É um bocadinho vago. Mas por isso é que nós temos de unbundle. E é isso mesmo que eu vou propor, porque a literatura que eu conheço também, que vem mais da ciência política, faz uma distinção que eu acho muito interessante. E há um episódio, para quem está a ouvir, não sei qual é o número, mas é com um investigador sueco chamado Bo Rothstein, que é exatamente sobre isto. E eles distinguem duas coisas. Eles distinguem instituições de qualidade, digamos assim, numa componente de state capacity, portanto, capacidade estatal, da qual uma das medidas pode ser a capacidade orçamental que falávamos há um bocadinho, não é? Que orçamento é que o Estado tem? Outra medida pode ser a capacidade do Estado de implementar leis, como tu falavas há um bocadinho, no caso do Estado Novo. E eles distinguem essa medida de outra medida, que eles chamam imparcialidade, que essa sim está mais relacionada com a democracia e que tem que ver com o número de pessoas que participam no processo de decisão, não é? No fundo, quando... E estas são medidas diferentes. E como é evidente, o Estado Novo, neste segundo aspecto, sendo uma ditadura, qualifica bastante mal, não é? Mas no primeiro, há uma série de literatura que mostra que... Enfim, isto é uma coisa pouco politicamente correta, mas, de novo, quer dizer, a pessoa está, nestas coisas tem que ir à procura dos factos e não do que é agradável. A capacidade estatal em muitos países, muitos Estados modernos de sucesso, foi construída pré-democracia. Exato, é verdade. Isto é verdade historicamente. E, por exemplo, um dos casos... E essa literatura muitas vezes sugere que os países que democratizam demasiado cedo, antes de terem capacidade orçamental, isso. Depois têm muita dificuldade isso. Em construir essa dificuldade orçamental. Exatamente. Aliás, a curva é muito engraçada. Há uma curva há um gráfico que relaciona estas duas dimensões. Não são exatamente estas duas, mas é parecido. E o gráfico tem assim uma forma de um J, ou seja, o pior sítio não é os sítios com pior desenvolvimento não são os sítios mais autoritários, são os sítios com as democracias mais fracas, não é? Precisamente isso é evidente. Nós basta olhar para o mundo hoje e ver que alguns dos países que tiveram o desenvolvimento mais espetacular no século XX, por exemplo, Coreia do Sul, tiveram o desenvolvimento todo primeiro e depois é que se democratizaram. Sim, esse é outro exemplo que é costuma ser dado. E, na verdade, porque é que isto é contraintuitivo? Porque nós estamos habituados a pensar nas ditaduras como sendo regimes extrativos por excelência, não é? Em que uma elite extrai recursos do resto do país, não é? E obviamente, isso é verdade num certo sentido. Mas uma democracia sentido de não ser também pode ser isso. É a nossa democracia hoje, é isso. Bom, está bem. Bom, já lá vamos. Mas quer dizer, não está minimamente no mesmo ponto, não é? Não, é altamente extrativo. Sim, mas não é na mesma dimensão de uma... Achas que é comparável a uma ditadura? Claro. Claro que sim. Bom, vamos só fechar o Estado Novo, já lá vamos. Porque aí eu discordo de ti, não é? Mas esta literatura identifica alguns casos de ditaduras que, não sendo obviamente democráticas e não sendo inclusivas nesse aspecto, tiveram, já não sei qual é o termo que eles usam, mas é um interesse alargado no desenvolvimento do país, digamos assim. Muitas vezes por objetivos ulteriores que não tinham que ver com o bem-estar do país, mas ideológicos. E um dos itens que é citado, curiosamente, é a Espanha. Muitas vezes. Portugal talvez seja um exemplo disso até certo ponto. Ou seja, o Estado Novo desenvolveu esta capacidade estatal em vários sentidos. Não é? Aliás, muita dela foi útil depois na transição para a democracia. Não é? Sem dúvida. Uma infraestrutura estatal, não é? Um aparelho do Estado, pois. Que depois foi essencial para criar um SNS, foi um essencial para expandir a escolarização para lá da eliminação do analfabetismo, não é? E, portanto, tirando aqui emoções desta discussão, isso pode ser uma explicação para o sucesso económico, não é? Para o país depois ter crescido também para lá da questão... Mas não cresceu muito mais, não é? Depois cresceu ali 15 anos mais ou menos entre 85 e 2000. Estava a falar no Estado Novo, para ter crescido nos anos 60. Ah, nos anos 60. Eu ouvi várias coisas que tu disseste que eu gostaria de desenvolver em relação à educação, à saúde, a todas essas coisas. E podemos, se quiseres, falar disso. Agora, é muito importante perceber que muitas dessas características extrativas não são específicas de uma ditadura. E eu insisto que a democracia em que nós vivemos hoje em Portugal é altamente extrativa, é uma democracia a favor de umas pequenas elites que beneficiam. A mobilidade social em Portugal é baixíssima. Os nomes de famílias estão em todo o lado. Sempre estiveram, não? Mas estão mais que nunca agora. Não há nenhum estudo que tu possas dizer, mais do que nunca. E não há nenhum estudo em que tu possas dizer que a mobilidade social hoje, que é baixíssima, que nós sabemos que hoje é baixíssima a nível internacional, em Portugal, não tens nenhum estudo que tu possas dizer que era mais baixa durante o Estado Novo. Nenhum. E todos os indicadores parecem indicar que era mais alta do que é agora, porque numa sociedade em que tens crescimento económico e o mar está a subir, muitos barcos sobem. E numa sociedade estagnada como a de hoje, muitos barcos não sobem, torna-se mais difícil ver mobilidade social. É isto mais uma vez. Como mais é que uma defines? Vez. Em termos absolutos? Sim, em termos relativos. Mas o absoluto depois afeta ao relativo, porque muitos que são rentistas têm aquela renda parada, portanto muitas pessoas que beneficiam do crescimento económico conseguem fazer um catch-up a partir da maré a subir. Agora, mais uma vez, isto é uma defesa a dizer que se hoje fosse Estado Novo isto seria melhor. Eu não disse nada disso, não é todo verdade. E nós podemos, aliás, falar sobre porque é que as diferentes transições para as democracias, em Portugal a transição funcionou espetacularmente mal, por exemplo, em Espanha funcionou muito melhor, nos países da Europa do Leste que passaram de ditaduras comunistas às democracias que têm agora. Alguns não são bem democracias, caso da Hungria, mas claramente funcionou melhor que no caso português. Agora, é preciso ver, mais uma vez, estas coisas com alguma objetividade. Mais uma vez, teres uma democracia só em si não é uma garantia de bons resultados, de bons outcomes. Tens de ter uma democracia que funcione bem, que tenha os tais checks and balances, os tais freios e contrapesos, para que funcione bem. Portanto, é efetivamente... quem tem uma atitude em relação à economia institucional e às teorias institucionais muito preto e branco, ou seja, diga... mais instituições mais inclusivas são melhores para crescimento económico, eu subscrevo, mas depois não se pode fazer uma identificação perfeita com mais democracia quer dizer mais inclusivo, porque isso nem sempre é verdade, porque inclusivo tem muitas dimensões. E o contrário também nem sempre é mentira, é isso que estás a dizer. Exato, e a democracia é uma dimensão do inclusivo. Mais democracia pode levar a uma sociedade mais inclusiva em termos institucionais. Porquê? Porque a democracia obviamente tem um safety valve, não é? Se a coisa está a correr muito mal, desde que a democracia seja verdadeira, desde que as eleições sejam justas e transparentes, se a coisa está a correr muito mal, atiras uns para fora e metes outros. E, portanto, a coisa nunca pode correr muito, muito, muito mal, nesse sentido. Torna-se difícil correr desastrosamente mal. Pode correr mal, e às vezes a rotatividade entre partidos também pode ser mais aparente do que real em muitos casos, mas não, em princípio não pode correr desastrosamente mal. Mas, se calhar também não pode correr bem, em muitos casos, desastrosamente bem, especialmente em países em que estão nos primórdios do seu desenvolvimento. E especialmente em casos como aquele que discutimos antes, em que há uma interação com questões culturais. Não é? Daí o tal incentivo que a Primeira República não tinha grande incentivo para expandir a rede escolar da mesma forma que o Estado Novo, porque havia um risco político que não havia para o Estado Novo, precisamente. Uhum. Para o Estado Novo esse risco político não havia, precisamente por não haver eleições reais, eleições justas, não é? Que não fossem uma fantochada. Portanto, é preciso compreender que a democracia pode ser uma forma de empurrar as instituições numa boa direção, mas a democracia em si não são boas instituições. Quer dizer, é uma dimensão das boas instituições e que pode levar a que o processo político leva melhores decisões, melhores para o desenvolvimento económico, mas em termos líquidos é perfeitamente possível teres uma comparação entre dois países em que um é melhor em termos de democrata, mais democrata que o outro, mas o menos democrata tem melhores resultados económicos. Estamos fartos de ver isso, não é? Exemplos contemporâneos. Imensos. A Índia é um país que foi de uma democracia metade do século XX e não teve grandes resultados até aos anos 90 e teve largas décadas de democracia sem bons resultados. Sim, também era meio uma democracia de partido único e tal, não era... Mas havia eleições e era uma democracia. Sim. E depois tens outros países como o que falámos, a Coreia do Norte, a do Sul, perdão, do Norte não. Também não é uma democracia. Essa de todo, né? Mas esse é o exemplo clássico. Razões, claro. Esse é o exemplo clássico que se dá. Para, mas repare, esse exemplo aí ajuda ao que estávamos a falar agora. Quando se dá o exemplo clássico das Coreias divididas para dizer vamos manter a cultura constante e vamos apenas mudar as instituições, essas instituições que estamos a mudar, em que as do Sul são propícias ao crescimento económico e as do Norte não são, não estávamos a pôr democracia no Sul, porque a Coreia do Sul só foi uma democracia bastante tarde. Sim, sim. Portanto, estamos a pôr boas instituições no Sul, más instituições no Norte, e o Sul levou a desenvolvimento sem ser democracia. Mas eram na mesma boas instituições. Sim. Eram mais inclusivas da população e mais respeitantes de direitos, mas não propriamente democráticas no sentido lá está, de ter eleições, seja, livres. Sim. Não sei se inclusivas nesse caso é o termo certo, mas, ou seja, mais uma vez, há muitas dimensões do que é que querem dizer boas instituições no sentido de serem instituições com as condições certas para gerar crescimento económico e menor desigualdade social. E justiça social, até, se tu quiseres. Sim. E portanto, como há muitas dimensões, a democracia não é a única dessas dimensões, e é isso que ajuda a perceber porque é que há sistemas que podem ser menos democráticos que outros, mas mesmo assim em termos líquidos podem levar a melhores resultados. Sim. Económicos. Muitas vezes o que se diz, embora isto possa ter algum grau de wishful thinking, mas eu tento concordar, é que a partir de certo ponto, a partir de certo grau de desenvolvimento, passa a ser necessário haver democracia. Exato. Coreia do Sul é justamente um exemplo. Exato. Não, vezes, e ela aparece naturalmente. Sim. E talvez seja o caso do nosso país. Exatamente. Provavelmente devia ter surgido mais cedo. Provavelmente, quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, o regime já entrou num forte anacronismo, não é? Exato. Mas, eu já tenho sugerido no livro que se tivesse havido eleições logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, Salazar tinha ganho, não tenho dúvidas. Sim, isso é provável. Sim, sim. E depois aquilo poderia ter evoluído para um sistema democrático a partir. Exato. Daí. Infelizmente. Aconteceu em alguns países. Infelizmente, assim. Infelizmente não era a natureza, não era a forma de pensar do homem, infelizmente. Isso teria levado a um desenvolvimento sustentado do país ou teria levado, pelo contrário, um regresso a uma coisa do género Primeira República. É difícil saber. Eu acho que numa fase mais tardia, quando foi a Guerra Colonial, que foi um enorme desperdício de dinheiro e de vidas humanas e dessas coisas todas, se nessa altura o regime se tivesse conseguido reformar e feito uma transição para a democracia, que era uma coisa que, pelo menos falar disso, Marcelo Caetano falava disso. Sim, Primavera Marcelista. Falava disso, falava dessa intenção, e a desculpa era sempre, enquanto houver a guerra, isto não pode ser. Sim. Tenho dúvidas se teria acontecido, não me parece. Mas a realidade é que isso poderia ter levado principalmente a uma transição com menos crispação do que aconteceu. Porque se nós compararmos com o caso de Espanha, a grande diferença de Portugal ter tido uma revolução verdadeira, e a Espanha não teve uma transição negociada, isso depois, o facto de Portugal ter tido uma verdadeira revolução, apesar de com uma revolução com pouco sangue, mas uma verdadeira revolução, um corte radical com o passado. Sim, sim, sim. Sim. Isso, e com um período revolucionário, não é? Exato, podemos falar disso. Isso teve consequências muito negativas a prazo para a economia portuguesa. Nota-se, aliás, o gráfico, depois acrescento o gráfico, o gráfico é incrível, porque enquanto o espanhol basicamente não notas o efeito da transição, ele continua a subir e acelera no pós-transição, ele acelera no final dos anos 70, o português tem ali uma quebra. O efeito de curto prazo é evidente. E depois obviamente, volta a crescer. Obviamente, a não ser para maluquinhos, obviamente o PREC, as nacionalizações, a reforma agrária, foram absolutos desastres. Só um maluquinho, só maluquinhos de extrema esquerda é que acham que isso não foram desastres para a economia. Portanto, é óbvio que isso é um desastre. Mas o problema não é só o efeito de curto prazo dessas coisas. Da reforma agrária, do PREC e das nacionalizações e dos saneamentos e dessas coisas todas. O problema não é só o efeito de curto prazo delas. O problema é que tudo isso gerou uma mitologia em Portugal, uma mitologia sobre a Revolução, que é muito negativa para a cultura de Portugal nos nossos dias. E aqui, mais uma vez, voltamos aos efeitos culturais. Portugal é como é hoje, não é só por motivos puramente do que está escrito na lei institucionais, é porque as pessoas votam como votam. Os políticos numa democracia são escravos da opinião pública. E Portugal é um país em que, devido a fatores, por um lado, históricos, a baixa literacia financeira que resulta do capital humano baixo histórico, não é? Um país que ainda está muito atrasado em termos de níveis de escolaridade. Chegámos ao início do século XXI. No início do século XXI, mais de metade da população portuguesa apenas tinha a escola primária ou menos do que a escola primária. No primeiro censo do século XXI, em 2001. Sim, mas apenas atenção, tinham mas a escola primária. Mas isso é, e também tens aí o efeito stock, não é? Era um bocado o que dizias há bocado sobre o Estado Novo. Mas, essas pessoas todas votam. E, portanto, todas votam, e do meu ponto de vista, votam mal. votam mal para o seu próprio futuro e para o futuro dos seus netos e dos seus filhos, não é? E os políticos que nós temos refletem a forma de pensar dessas pessoas. Sim. Os políticos tontos que sistematicamente temos tido e que não têm tomado as decisões corretas para o futuro do país refletem o país que existe e a forma de pensar que existe dos países e das pessoas e as prioridades que as pessoas têm nas suas vidas e a forma de pensar das pessoas. Claro, é o que falamos há bocado. Sim. E a literacia financeira baixa e tudo isso. Agora, mas tu falavas da mitologia do 25 de Abril. Criou, exato, isso tudo criou uma forma de pensar do país que, por um lado, há essa questão do capital humano baixo, mas depois interage com elites a defender as tais elites históricas, etc., através dos programas escolares manipulados, como eu dizia, em que há uma grande influência de historiadores que querem criar mitos e mentem e distorcem a história, como alguns que eu mencionei, seja Fernando Rosas, Pacheco Pereira, Oliveira Marques, pessoas que são fracos, que querem criar narrativas de natureza política e que depois essas narrativas de natureza política entram nos programas escolares, entram na forma como nós interpretamos a sociedade, entram sistematicamente nos meios de comunicação social, espalhando a sua propaganda, que é o quê, no fundo? Que é uma propaganda anti-economia de mercado, livre concorrência. E de mercado eu não quero dizer com baixa intervenção estatal. Eu não sou a favor de pouca intervenção do Estado. Eu não sou um liberal puro daqueles que dizem que o Estado não deve intervir. Pelo contrário, eu até sou bastante social-democrata, não no sentido do partido, mas no sentido... Agora, nós olhamos para a sociedade portuguesa... Sim, a questão da capacidade estatal... Exato. Estás a construir um Estado forte em certo sentido. Exato, aí tens um bom exemplo. Nós... temos um país em que, se nós virmos, a política portuguesa é toda à esquerda de toda a Europa. Toda. Aliás, os nomes dos partidos mostram isso, não é? É uma herança da transição, claro. Exato. A social-democracia é uma coisa de esquerda na Europa toda. Em Portugal é de direita. Em Portugal, o partido tradicionalmente mais à direita, o CDS, com representação parlamentar, dizem-se centristas. Portanto, tudo isto é absurdo a nível europeu e tudo isto resulta disso. E depois, tudo isso resulta também da falta de corretivos a tudo isso, não é? Uma sociedade que falha e devia falhar ainda mais, no sentido em que a produtividade é baixíssima, não há meritocracia, há níveis baixos de concorrência, as pessoas ainda deviam viver pior do que vivem. Mas porquê é que não vivem ainda pior? Porque estão sempre a receber aspirinas da mãe Europa. E como estão sempre a receber aspirinas da mãe Europa, vivem com um nível de vida muito superior ao que é efetivamente a capacidade produtiva da economia portuguesa, que é absolutamente patética. E, portanto, a ausência de um corretivo, a existência de uma forma de funcionamento da economia completamente errada e baseada em princípios errados, combinada com... constantes medicamentos vindos da Europa e dinheiro grátis essencialmente vindo da Europa, criam um nível de vida em que as pessoas têm a aparência de que a coisa funciona melhor do que funciona, mas efetivamente a coisa funciona muito mal. Este é o capítulo em que eu discordo mais de ti. Não que eu discordo totalmente, eu acho que há várias coisas que tu dizes que são verdade. Os fundos europeus terem o risco de funcionarem como uma maldição dos recursos naturais, eu acho que é... um excelente ponto. Faz sentido, não sei até que ponto é que vai acontecer, mas é claramente um risco. O facto de nós termos uma qualidade institucional ainda insuficiente face ao que seria desejável também parece completamente verdade. Onde eu discordo é no grau, digamos assim. Uhum. Né? Primeiro, é verdade que a democracia, como todos os regimes de resto, e tu dizes isso no livro, se construiu por oposição ao regime anterior e, portanto, imputa muitas falhas de desenvolvimento ao Estado Novo que não são reais, por exemplo, a escolarização, mas também é verdade que há muitas coisas que fez bem. E o Estado Novo foi bem sucedido em eliminar o analfabetismo, mas basicamente acabou aí. Isso foi nos anos 50. Isso não é verdade. O livro mostra que isso não é verdade. Como assim? Então, na fase final do regime já estava a haver um... Demorou mais do que devia, e eu sou contra, não é? Eu digo explicitamente sim, o dinheiro que se gastou na guerra. Tu falas do Vega Simão, não é? Por exemplo. E aí já é o nível universitário, mas antes disso, o ensino técnico e secundário já estava a avançar. Ou Nuno, o gráfico do... Avançou mais lento do que deveria. Alunos matriculados no ensino secundário... Um país que está a desperdiçar dinheiro numa ele guerra... Ele estava a crescer um bocadinho, mas a curva... Repara, eu depois acrescento isto. A partir dos meados anos 70, a curva... Mas já estava a mexer, muito mais. Mas a coisa estava a mexer. Mas há uma descontinuidade, não é? Há uma descontinuidade, mas eu digo isso, não é? A democracia é obrigada a responder a essas coisas, mas também já tem as condições para o fazer. Uma casa não se começa pelo teto. Eu acho, e digo Tá bem, mas isso era o que falávamos há bocadinho. Exato. Sim, eu digo, já havia as condições para isso acontecer, já estava a acontecer no fim do regime, e eu digo explicitamente no livro, eu sou absolutamente contra a guerra colonial, um desperdício enorme de dinheiro, de recursos, de vidas humanas, disso tudo. O dinheiro que se estava a desperdiçar, que era uma percentagem muito grande do orçamento de Estado nos anos 60 e 70, tinha sido muito melhor gasto em expandir a rede secundária mais cedo, é evidente. É evidente, é óbvio. E com mais pressão democrática, não só a guerra em si não podia ter durado tanto. Podes ter uma democracia com guerras coloniais, podes. Houve o Vietnã, houve essas coisas todas, na Europa houve vários casos. A França, houve vários casos, até relativamente tarde. Norte da África, no caso da França, etc. Agora, é muito difícil uma democracia aguentar isso muito tempo. Em Portugal a guerra colonial durou muito tempo, durante 61, a guerra colonial, aquela última, já tinha havido outras guerras coloniais, até a Primeira República estava metidíssima nisso. Sim, sim. Aliás, a própria participação na Primeira Guerra Mundial da Primeira República tem tudo a ver com isso, mas a guerra, digamos, às vezes se chama a guerra do ultramar, a guerra entre 61, começou em Angola em 61 e acabou com 25 de Abril, portanto é uma guerra que dura 13 anos, é uma guerra que efetivamente... que numa democracia dificilmente podia... Seria tão impopular que dificilmente... E, portanto, tinha acabado mais cedo e, eventualmente, teria levado a mais investimentos mais cedo. Agora, não é verdade de todo que o Estado Novo fosse completamente imóvel em querer expandir. Aliás, a fundação da Fundação Ciência e Tecnologia, na sua origem, foi criada ainda pelo próprio Salazar. Nem sequer foi pelo Marcelo Caetano. Depois a Universidade de Évora abriu ainda, aí sim, já no período marcelista. Lembro a Universidade de Évora que estava fechada desde a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal. Mais de 200 anos depois reabriu, e ainda isso ainda foi no Estado Novo. Portanto, não é verdade que fosse completamente imóvel nessas matérias, tal como não é verdade que o Serviço Nacional de Saúde, como tal, fosse uma invenção da democracia. Não é verdade. A grande parte da população, muito mais de metade da população, já tinha acesso a serviços de saúde gratuitos anteriormente. Ainda não chegava à população toda, é verdade, mas eu dou bastante estatísticas sobre isso no livro. Aliás, a construção do Hospital de Santa Maria em Lisboa, do Hospital de São João no Porto, tudo isso são construções públicas feitas por esse regime. Sim, o Santa Maria foi... Anos 30? Eu penso que é 50. Salvo erro, mas portanto, é claramente construções desse regime. Portanto, não é verdade. Há muita propaganda à volta destas coisas. Mas aí estás a fazer um bocado o argumento do espantalho, não é? Estás a dizer, não é verdade que fosse imobilista. Ninguém está a dizer que é imobilista, não é? Mas repara, tu tens um gráfico em que a população inscrita no secundário estava a aumentar pouco, não é? E tu de repente tens tradição para a democracia... E uma coisa passa de aumentar um bocadinho. Certo, mas por isso é que eu há pouco. Esse é que é o disse, argumento, não é? Por isso é que eu há pouco disse que, obviamente, o dinheiro todo, e digo isto no livro, que estava a ser gasto numa guerra colonial e mal gasto, se tivesse sido gasto no capital humano, teria sido muito mais bem gasto. Agora, tu não sabes o contrafatual, tu não sabes o que é que teria acontecido. Obviamente que teria sido melhor que o regime tivesse conseguido fazer uma transição para a democracia, acabado com a guerra, mas o ponto para compreender o país hoje. Que herda muitas coisas, fazendo imensas mitologias à volta do Estado Novo, do que é que foi, o que é que não foi, mentindo imenso. Na realidade, também, o regime de hoje, que todos os regimes mentem em relação ao regime imediatamente anterior, é sempre o espantalho, é o imediatamente anterior. O Estado Novo fazia o mesmo com a Primeira República, a República fazia o mesmo com a monarquia. Os liberais da monarquia faziam o mesmo com os absolutistas. Todos só fizeram. Esse é que não precisaram, não é? Esse não todos precisaram. Fizeram o mesmo. Não, mas esses também dentro deles, o Pombal fazia mesmo. Pois, exato, tens razão. Todos sempre fizeram espantalhos que vinham antes, mas a realidade é que o regime de hoje herdou imenso do Estado Novo. O corporativismo da economia portuguesa hoje, as classes profissionais todas a defender os seus interesses à custa do interesse do bem comum... É uma coisa profundamente corporativista, corporativista do que alguma vez o próprio Estado Novo foi, porque era um bocadinho corporativista no papel, em algumas coisas, noutras não. Para mim o mais importante é, o que é que seria um contrafatual? Imagina que o Franco tinha morrido em 73. Isso tinha causado uma revolução em Espanha. Acontecia ao contrário. Podia, a história de Portugal e da Espanha podia ter sido ao contrário. Nós aprendíamos com eles e não eles connosco. Porque eles viram o que é que se passou aqui. Imagina a Espanha a ver o verão quente. Não, eles não queriam uma situação dessas lá. Isso ajudou a ter uma transição negociada. Sim, sim. E até, até o próprio Santiago Carrilho, por exemplo, que era o líder do PCE, não é? do Partido Comunista Espanhol, teve um papel interessante nessa fase. Exato. Mas é por isso que é importante compreender que muitos dos heróis que foram construídos como tal depois pela democracia na verdade não eram pessoas, quer dizer, por exemplo, o caso do Hotel Saraiva de Carvalho, que acho que o Nuno Gonçalo Poças, não sei se já o convidaste para vir aqui, desmontou não. muito bem. Não, mas devia. O livro do FP25, aconselho imenso. Os outros dois livros que ele também tem sobre a Marcelino da Mata e sobre o Francisco Lucas Pires também são excelentes. Mas, de facto, esse primeiro livro das FP25 é absolutamente excepcional e parece-me, provavelmente, se não fosse isso, já tínhamos o hotel no Panteão Nacional. Acho que o Nuno Gonçalo Poças fez um enorme serviço público em impedir isso, porque, mais uma vez, como aconteceu com o Pombal ou com o Afonso Costa, muitas das figuras da história de Portugal, que muitos gritam ser heróis, na verdade são dos maiores vilões que houve na história de Portugal. E portanto a história está toda ao contrário, porque muitas vezes é contada pelos vencedores, claro. É uma história contada pelos vencedores e contada em benefício próprio e muitas vezes de narrativa de propaganda em benefício próprio, em benefício de certas forças políticas, não é? E por isso é que eu insisto em vermos a história com objetividade. Como é que foi? Eu diverti numa questão de dimensão, digamos assim. E até me custa dizer isto, porque eu, como sabe quem ouve o podcast há muito tempo, eu sou muito crítico das nossas instituições. E até houve um artigo teu que saiu recentemente com o Pedro Santa Clara a propor uma série de reformas institucionais com que eu concordo a 99%. Até eu acho que nós temos muitos problemas, o corporativismo é um deles, temos muita endogamia, temos muito protecionismo, precisávamos ter mais prestação de contas, ter instituições mais inclusivas, precisávamos ter mais medidas para o mercado numa série de áreas, eu estou completamente de acordo com isso. Eu não estou de acordo é com as cores em que tu pintas este retrato, não é? Ou seja, eu acho que nós podíamos estar melhor, mas nós não estamos no fundo da tabela propriamente a nível de qualidade institucional a nível europeu. Não é? Aliás, ainda ontem estava a ver os dados do Banco Mundial de qualidade institucional, de qualidade de governação, e nós estamos basicamente a meio da tabela. Podíamos estar muito melhor, está eu errado. Queria que tivesse porque melhor. Essas tabelas estão erradas. Porque não estão erradas com os outros países? Não, porque em Portugal a divergência entre o de jure e o de facto é muito maior do que... Não, mas eles não estão a medir de jure, eles estão a medir de facto. Não. A União Europeia sistematicamente está errada quando não, fala... Não, mas isto são dados do Banco Mundial, são avaliações. Eu estou a dar o exemplo da União Europeia. Esses dados do Banco Mundial eu não vi, a metodologia não sei. Estas metodologias destas instituições internacionais são sistematicamente erradas no caso português porque deixam-se sistematicamente enganar pelo que diz a lei e não pela aplicação efetiva da lei. Sistematicamente. A União Europeia está completamente enganada em relação a Portugal nestas matérias. Eu sei o caso da União Europeia bem, esses dados não vi em concreto, mas muito cuidado com não se deixarem enganar com esses dados. Porque é preciso ver exatamente qual foi a metodologia, como é que eles mediram a qualidade institucional e, na maior parte dos casos, eles vão ver o que é que diz a lei. Sim, e em Portugal, supostamente não é o caso disto, mas enfim, não quero estar a... Tem a ver com a prevalência da corrupção, facto, por exemplo. É muito difícil. Mas como é que tu sabes? A corrupção, pela própria natureza, é muito difícil de medir. Isso... E em Portugal, muitas das coisas que são más utilizações de fundos públicos não são formalmente corrupção. Porque usar mal fundos não é necessariamente corrupção. Sim, claro. Se eu construir 3 autoestradas em paralelo para o Porto, como existem, não há necessariamente corrupção. É simplesmente uma má utilização de dinheiro. Se o Estado, se os governos derem dinheiro aos órgãos de comunicação falidos, no fundo, para os calar e para os comprar, formalmente estão a dar apoios públicos em nome de serem contra a desinformação. Não é corrupção no papel. Portanto, há muitas coisas que podem ser más utilizações de dinheiro público e que não são corrupção no papel, e não são corrupção formalmente em nenhum sentido, mas são na mesma, não são utilizações de dinheiros públicos propícios ao crescimento económico, nem a uma sociedade Sim, inclusiva. Sim, são uma forma parcial de utilização. São uma forma de proteger elites e proteger rendas extrativas de certas partes da sociedade. Mas repara, todos os estudos internacionais que medem a concorrência da economia portuguesa mostram que têm níveis de concorrência muito baixo. E eu noto que a economia portuguesa, não é só a economia que tem níveis de concorrência baixo, mas é toda a sociedade portuguesa. Uhum. Há um monopólio da informação, não é? Há uma tentativa de controlo das pessoas através do controlo dos órgãos de comunicação social, através do controlo das universidades, de quem é que tem lugares nas universidades ou não tem lugares nas universidades. Eu não tenho nenhuma hesitação em dizer que eu não podia dizer e escrever as coisas que eu digo e escrevo e ter a carreira que eu tenho tido se eu tivesse sempre estado apenas dependente de Portugal para ter a minha carreira. Não era possível. Concordo. Mas portanto, repare, mas não... O princípio anticoncorrência é um princípio, não só na economia propriamente dita, nos níveis altos dos preços, dos supermercados, etc., nos conluios, nos cartéis, nessas coisas todas, mas também a nível intelectual há um controle do pensamento, que não é uma censura explícita, do como era no tempo do Estado Novo, mas é na mesma, amante do coberto da desinformação. Como é que se pode dizer que alguém como eu, que publica nas melhores revistas internacionais científicas do mundo, é uma pessoa que está a promover a desinformação? Como é que o meu livro, que é um livro de divulgação científica, baseado em trabalhos nas melhores revistas internacionais do mundo, o Público, o Jornal Público não me entrevistou, o Expresso mente sistematicamente sobre mim e sobre o meu trabalho, deturpa, mente, espalha desinformação. Há uma tentativa de controle do monopólio, de criar monopólios, monopólios intelectuais, monopólios económicos, que têm a ver com a manutenção das regras. Eu nestas coisas, no fundo, Zé Maria, eu até sou otimista, porque eu sei que o teste do tempo está com o meu lado. Daqui a 20 anos, eu sei bem quem vai continuar a ser relevante. O meu trabalho vai sobreviver ao teste do tempo, porque é um trabalho objetivo. Porque não é um trabalho para defender coisa nenhuma, é um trabalho objetivo. Estou a dar um exemplo da falta de concorrência da economia portuguesa, que se manifesta, por um lado, pela economia propriamente dita, e por outro lado, por estes monopólios intelectuais que tentam ser impostos para controlar a forma como as pessoas pensam, para controlar o acesso à informação, muitas vezes em nome de ser contra a desinformação. Ai, a desinformação da selvageria das redes sociais, como se que os órgãos de comunicação social tradicionais não fossem altamente capturados por certos interesses. Sim, não estás. Eu afirmo que são. Estás a pô-los no mesmo plano? Do quê? Do que a desinformação nas redes sociais? Neste momento, sim, claro que sim. É absolutamente mentira. Podes-te queixar em relação a ti próprio, estou a dizer no geral. Tens de saber escolher, tens de saber quem é que segues na rede social ou não e saber quem é que tem credibilidade, quem é que tem independência ou não tem. Neste momento, os órgãos de comunicação social em Portugal não têm independência. É absolutamente claro. É absolutamente claro. Não têm independência face ao governo? Não, absolutamente não. Quem paga, manda. E tu pensas, porquê é que tu achas que o governo mete imenso dinheiro nos órgãos de comunicação social? Não, certo, mas isso é o contrário. O governo pode ter essa intenção, mas achas que a comunicação social está comprada? Claro que sim, é evidente que sim. Achas que não faz escrutínio ao governo? Não, claro que não. E ao anterior? É que eles são de cores diferentes políticas. O que é que quer dizer escrutínio? Não, mas quem paga manda no fim. No fim, quem paga manda. Claro que há ideologias e claro que podem dizer mal deste governo, daquele, do outro. Mas no fim, quem paga manda. Uma comunicação social dependente de dinheiro público é uma comunicação que vai estar sempre dependente de quem paga. Certo, mas se não for do dinheiro público, estará dependendo de outro dinheiro, não é? Esse é o grande problema da comunicação social, não é? Que tem que ser financiada de alguma forma. Paciência. Mas as pessoas têm que se informar. Tu honestamente achas, se olhares para a nossa comunicação social, claro, podia ser melhor a vários níveis, mas tu achas... Quer dizer, o governo mudou de cor, não é? E tu achas que é o quê? Estava com o governo anterior e agora está com o atual? Coisa diferente é se o governo quer isso. É diferente, não é? Claro que querem sempre, não é? À partida, mas... Achas genuinamente que os órgãos de comunicação social estavam todos eram todos cor-de-rosa e passaram a ser todos cor-de-rosa? Não, não é tão preto e branco. Não é tão preto e branco. Não, mas acho que seja acabam... cinzento escuro. Não, mas não. É claro que é. Acabam por defender quem lhes possa dar dinheiro. Tem esses órgãos de comunicação social cheios de pessoas, documentadores e pessoas sem qualidade nenhuma, sem estudos nenhums, sem mundo de evidência nenhuma e são comentadores porquê? Estão a defender interesses. Sim, Nuno, mas espera lá. Essa é a parte onde eu discordo. Tu tens isso em todo lado, né? Se fores falar com um espanhol ou italiano... Absolutamente não. O domínio que há em Portugal dos comentadores sobre a forma de pensar do país e querer impor opiniões, pessoas sem qualidade absolutamente nenhuma, sem estudos absolutamente nenhuns... Sempre a falar, sempre... Então, mas se ligares a televisão dos outros países, quem é que está lá? Não é verdade. Não há. Tu não tens... O mundo anglo-saxónico é um pouco diferente. Tu não tens bugalhos em Inglaterra. Não tens Sebastião Bugalhos em Inglaterra. Tiveste um Boris Johnson. Totós. Tens. Mas era um jornalista estabelecido há muito tempo. Não é uma criatura criada por alguns iluminados para defender certos interesses. Portanto, é muito diferente. Apesar de tudo, é muito diferente. Eu até acho diferente no geral, mas... Eu fui absolutamente contra o Brexit. Eu sou contra tontos, sejam quem forem. Sejam Jonés, Bugalhos ou Boris Johnson. Sou contra tontos, esses tontos todos. Porque são tontos que, obviamente, apenas estão a agir em benefício próprio e não a agir em benefício dos grandes interesses do país. É mais que evidente. Agora, são tontos que uma comunicação social capturada promove para promover os seus próprios interesses. E, portanto, quando tu olhas para esses indicadores internacionais, qualquer indicador internacional que olhe, por exemplo, a questões como a qualidade da justiça em Portugal, e não diga que a qualidade da justiça é absolutamente desastrosa, o problema é do indicador. É evidente. Não, porque claro, muitas das coisas que tu vês no papel... A justiça é precisamente uma das fraquezas do nosso sistema, embora, de novo, para ser justo, não é o único país que tem uma justiça ineficaz. Não é? São duas coisas diferentes. Não é? Uma coisa é nós considerarmos que está mal para o que nós desejaríamos e queríamos que tivesse melhor. Outra coisa é considerar que é o pior do mundo, ou o pior da Europa. Não é? É nessa questão, é aí onde eu tendo a divergir de ti, não é? Não é que eu não acho... De novo, eu partilho várias... Quanto tens? Tribunais fiscais e administrativos demoram 10 anos a decidir. É evidente que isto é um entrave absolutamente fundamental ao funcionamento da economia portuguesa. Eu estou de acordo, Nuno, de novo. Mas pronto, acho que não nos vamos entender aí, não é? Mas eu não estou em desacordo... Qual é o teu desacordo específico? O meu desacordo é com a dimensão. Ou seja, tu achas que nós somos o pior país a nível institucional da Europa e eu não acho que sejamos... Eu não disse que éramos o pior. Eu digo é que somos... Isto funciona muito mal. Quem ler esse capítulo parece que somos um desastre. O capítulo é todo baseado em dados objetivos e nos estudos que eu considero credíveis e que são todos estudos publicados a nível científico internacional. No caso do capítulo 10, é verdade que há menos estudos do que nos anteriores. Mas isso é a própria natureza de ser uma coisa muito... Nós ainda estamos em cima dela. E é mais opinativa. Tu próprio, tu reconheces isso lá. Evidente. Quando defendes é que depois és igualmente assertivo. Não é defender um e outro. Não, não. Desculpa. Mas porque eu estou a ser intelectualmente honesto ao fazê-lo. Sim, claro. Exatamente. Eu estou a dizer... Às vezes nas faculdades de história até se diz a piada que a história contemporânea é jornalismo. A história precisa sempre de algum distanciamento. Quando nós chegamos ao presente, ainda não há, por um lado, tanto distanciamento e, por outro lado, ainda não há tantos estudos. Sim. Que vejam as coisas no seu longo prazo. Claro. É? O que significa que o que estás a dizer é mais incerto. Exato. Mas eu reconheço isso no livro. Agora, eu estou a tentar... Mas quando defendes com a mesma assertividade... Estou a tentar defender, porque estou convencido do que estou a dizer e que o teste do tempo mostrará que eu tenho razão. E porque alguns dos indicadores que nós já temos, é absolutamente inquestionável que a economia portuguesa está a divergir da Europa. Nós estamos a ficar cada vez mais pobres em relação à Europa como um todo. Mas também já tivemos a convergir nos anos 80, 90 e não era porque estivéssemos especialmente bem. Era porque estava a haver melhorias. Em relação ao período do PREC, sem dúvida. Sim, em relação ao período do PREC, claro, não é? Claro. Mas face aos outros países europeus, não tínhamos uma qualidade institucional. Mas tu não precisas estar no nível deles, só precisas de estar a ir na direção certa, por um lado, e por outro lado, no curto prazo, mais dinheiro de fora pode ajudar a economia. A economia portuguesa, no século claro, XVIII, sim, sim, sim. Naquelas décadas iniciais do ouro, a economia tornou-se mais rica. Sim. Foi desenvolvimento emprestado, digamos exato. Assim. Exato. O novo ouro dos nossos tempos, que são os fundos a entrar nos anos 80, a partir de meados dos anos 80 e depois 90, no curto prazo estão a financiar a construção de autoestradas, de escolas, de coisas, estão a pôr a economia a mexer no curto prazo. Depois vão a ter efeitos institucionais negativos a prazo, por um lado, e vão ter depois também efeitos negativos para a economia, para o setor transacionável, não transacionável em relação ao transacionável, a tal Dutch disease. Mas repara numa coisa, por exemplo, isso era uma coisa que eu te queria perguntar. A escolarização, nós falámos, tu, em relação ao crescimento do Estado Novo, na principal causa que tu apontaste para o crescimento da economia nos anos 50 e sobretudo 60 foi a redução do analfabetismo. Uhum. E faz sentido, não é? Desde então, tu tiveste... O analfabetismo ficou basicamente eliminado. Quer dizer, como tu dizias há bocado, nos anos 50 já não havia crianças e depois o estoque foi-se esbatendo. E hoje em dia tu fizeste um pouco o mesmo com os outros graus de escolaridade. Basicamente com o básico e com... Certo. Ainda com qualidade, a níveis de qualidade duvidosos, no caso do superior, mas sim. Não estou a ir ao superior, estou a falar até ao secundário. Exato. E portanto, hoje em dia tens uma população que... Mas mesmo em relação ao secundário, com muita manipulação através dos programas escolares. Por exemplo, eu dei o exemplo da escola, da história, não é? Sim, mas aí estás a falar de ideias. Estamos a falar certo. De... Quer dizer, mas também importa a qualidade. Importa, mas nos os rankings PISA... Quer dizer... Agora não, já estão a piorar outra vez. Não, agora estão a cair, está bem. No último ano caíram. Já estão a piorar outra vez. Mas tu olhares, nós éramos tidos como o caso de sucesso dos rankings PISA. Não é? Mas eu sempre tive muitas dúvidas que isso fosse real ou durável e já se está a mostrar que não era. Ah, não sabemos, pode ter caído e vamos subir, ver. Pode ter caído veremos, e estabilizar, veremos. Pode ter caído e cair mais. Não sabemos. Estou disposto a apostar, queres uma aposta? Não vou atravessar porque não acho. Também se tivesse que dizer, não dizia. Isso mostra que sim. I put my money where my mouth is. Tenho dúvida. Agora, o que é facto é, tu fizeste um grande progresso, podia ter sido mais, claro. Tens um estoque ainda de pessoas com muito pouco escolarizadas, tens. mas faça o que havia há 50 anos. É evidente. Mas isso é o equívoco sistemático em relação a algumas coisas que eu digo. Claro que o país está melhor. Mas o problema é que os outros ainda avançaram ainda mais. Não sei se os outros avançaram mais. Claro que avançaram. Os outros estavam era mais alto. Está bem, mas em termos económicos, não estou a falar agora do capital humano, como um todo, em termos económicos, avançaram mais. E no capital humano também, porque as universidades portuguesas, nas últimas duas décadas, estão a piorar em relação às outras da Europa. Não, tá. Mas tu tens... Não é isso que estou a dizer. Tu fizeste um progresso a nível de educação da população gigante. Claro que ainda está num nível abaixo de vários outros países, certo? Mas como é que esse, o puzzle é, e este é um puzzle grande para mim, como é que este progresso, mesmo com as outras condicionantes, certo, não se traduziu em maior desenvolvimento e não se traduziu em melhores instituições políticas? Qual é o município de Portugal com o capital humano mais alto? Oeiras. Em quem é que eles votam? Sim, mas qual é a tua conclusão? Não é garantia só por si. Sim, mas um exemplo não prova, não é? Um contra-exemplo não prova que uma tese de probabilística está errada. Estou a ilustrar. O capital humano, em princípio, levará a melhores escolhas. Especialmente se esse capital humano... Mas eu falo de desenvolvimento económico aqui, não era tanto escolhas políticas necessárias. Falaste das escolas, não é? Da melhoria da escolaridade. Portanto, estavas a falar de capital humano. Sim, sim, sim. Mas é mais... A minha pergunta é mais que ver com o desenvolvimento económico, não é? Como é que este... Como é que este progresso a nível de capital humano não se traduziu em maior crescimento económico? Mas por isso mesmo, porque não se traduziu depois em melhores escolhas políticas. Se mais capital humano e uma população mais escolarizada não tomar melhores decisões, especialmente em relação às decisões tomadas pelos outros países que estão a concorrer connosco, isso não leva a melhores outcomes. E efetivamente esse capital humano só se traduziu de forma muito frágil em melhor literacia económica ou financeira da população, continua baixíssima. Portanto, a população continua a fazer más escolhas políticas, a fazer escolhas erradas, a escolher caminhos errados. E, efetivamente, como eu estava a explicar antes, há uma minoria, uma elite que beneficia do status quo em Portugal e que luta com unhas e dentes para manter esse status quo, impondo monopólios intelectuais, impondo baixa concorrência a nível tanto intelectual como económico, e essa minoria tem conseguido manter os seus privilégios, da enorme força dos nomes de famílias, da baixa mobilidade social em Portugal. E, portanto, como essa minoria tem tido a capacidade de manter as suas rendas, essa melhoria de capital humano, se não leva a uma reforma profunda do país, nas dimensões, nos grandes bloqueios que levam ao país não se desenvolver, obviamente que o país não vai mudar e que vai continuar e que pode só mais escolaridade diretamente. Por si, até porque, repara, porque o nível de escolaridade que levaria um grande salto em frente na literacia financeira até era o superior. E se é verdade hoje que os níveis de pessoas a ir para o ensino superior em Portugal até são superiores a muitos países europeus mais ricos que nós, isso acontece muitas vezes até por falta de oportunidades profissionais das pessoas, não é? Vão estudar porque não há outra coisa para fazerem. Mas depois, a própria qualidade do ensino muitas vezes é muito baixa, não há meritocracia nas universidades portuguesas, não há meritocracia na Fundação Ciência e Tecnologia, que é uma fundação absolutamente terceiro-mundista no seu funcionamento, portanto, tudo isto não leva necessariamente a melhores resultados, porque não leva a melhores decisões das pessoas, nem a nível político, da forma como votam, nem a nível, digamos, das próprias decisões que tomam nas suas vidas. Não é? Em que tipo de indústrias investem e as próprias condições institucionais através do processo político para esses mesmos investimentos não são as melhores. Os custos de contexto são altos, os problemas todos judiciais, os problemas todos do mau funcionamento da burocracia, portanto tudo isso não cria um contexto, digamos, business friendly. Mas business friendly não é o termo certo. O termo certo até seria consumer friendly ou competition friendly. Market friendly, mas no sentido... Isso é muitas vezes a confusão dos falsos liberais. Uhum. É achar que... É pro-business, né? Eu não sou pro-business. Eu não sou pro-business. É o que eu costumo dizer, sim. Porque pro-business às vezes é pro-big business e os lucros extrativos e rentistas dos big business, que são anti-concorrência, precisamente. Querem eliminar a concorrência. E usam, lá está, todos estes expedientes, incluindo a própria comunicação social, para o fazer. Não é por acaso que um dos grandes jornais do país é os donos, é uma empresa de supermercados. E a questão é que tu dizes, as pessoas não fazem politicamente as melhores escolhas. Tu não tens grande oferta que seja pró-concorrência, pró-market, sem ser pró-business. Até porque é difícil politicamente haver essa... Não, e porque o próprio país lá está. Eu, por exemplo, eu voto em branco em Portugal, tenho dito publicamente, porque o partido que é ideologicamente mais próximo de mim, ele próprio foi tomado por rentistas e por pessoas que, não, que estão só a defender os seus próprios Sim. interesses, não é? Estou a falar da iniciativa liberal, portanto, que é pouco liberal no seu próprio funcionamento interno. Mostra, ou seja, reflete o país, é um espelho do país, é um espelho. Até partidos novos acabam por ganhar a forma de funcionamento dos velhos, porque são um espelho do que é o país. E é difícil tomar essas são medidas típicas de custos concentrados e benefícios difusos. E portanto é difícil Exato. Tomá-las, não é? Porque tu vais ter pessoas que são as prejudicadas, que conseguem fazer lobby, conseguem associar-se, e as pessoas que iriam beneficiar delas estão difusas. E se a população não tem essa literacia financeira, não está alerta para o Exato. Benefício dessas medidas, é muito difícil conseguir. Exato. E depois há uma questão, tu dizias, há bocado falámos de mobilidade social. Eu acho que não há números para isso, mas se tu tivesses de adivinhar, como é que dirias que ela evoluiu no último século, vá? Para isso não há números concretos nenhums. Esses estudos é possível fazer, há os dados para o fazer, mas ainda não estão feitos, porque fazê-los custa dinheiro e porque as instituições que deveriam fazer não, ou não querem ou não fazem por motivos que é difícil saber se é um misto, deve ser um misto entre não querem e não sabem. É possível fazê-los, eu estou a trabalhar com o Pedro Carneiro e com o Hugo Reis do Banco de Portugal, o Pedro Carneiro do University College London e o Renato Pistola, para tentar fazer um primeiro estudo nesse sentido, usando precisamente os dados do Arquivo do Exército, em que tu podes ligar os pais e os filhos e tentar compreender como é que a mobilidade social efetivamente mudou ao longo do século XX, portanto, mas nós apenas podemos especular. O que não é especulação, e nós sabemos, eu cito estudos nesse sentido no livro, é que Portugal hoje tem níveis de mobilidade social vergonhosamente baixos. Vergonhosamente baixos. E nós vemos perfeitamente quem aparece nos órgãos de comunicação social, são sempre as mesmas pessoas, das mesmas famílias, dos mesmos nomes de famílias, e que já tinham sempre ligações familiares, esses comentadores, etc., esses opinion makers todos, são tudo pessoas que vêm dos mesmos meios sociais e económicos muito restritos, e portanto refletem clarissimamente. Há este mito que em Portugal, Portugal não está a crescer, não está a divergir, mas tem grande justiça social a comparado com outros países europeus. Isso é absolutamente falso. Foi uma coisa que até o Pedro Magalhães, quando uma vez discutindo, estava a escrever o livro isto com ele, ele mesmo disse que tu devias enfatizar isso mais, disse-me a mim ele, que efetivamente há muito mito em Portugal, que okay, Portugal a economia não é grande coisa, mas ao menos há muita justiça social. Isso não é verdade. Há Estado Social, não é? É diferente. Mas muitas vezes o Estado Social está capturado. E está capturado pelos que não são os mais pobres. Sim, depende do que tu, eu acho que depende do que tu consideras justiça social. É um facto que nós temos um Estado Social generoso, do ponto de vista dos cuidados de saúde, do ponto de vista de alguns subsídios, que compara bem com outros países. Por exemplo, os países de leste têm estado a crescer muito. Mas, eu lembro-me de estar a ler isto no teu livro, há outra coisa que é diferente, isto que está mais na base, está mais exante, que é a questão da desigualdade e da desigualdade de oportunidades e da mobilidade social. E aí, de facto, eu acho que nós temos um grande problema. E temos um problema muito pernicioso, e não há nenhum partido que ataque isto. Isto à partida é destas causas que à partida seria mais de esquerda, embora eu acho que interessa um verdadeiro liberal. Portanto, acabas por não ter nenhum partido a atacar isso. E isso é muito prejudicial, precisamente para a população aceitar determinadas medidas. Por exemplo, tu falas do exemplo do mercado de trabalho, da nossa regulação do mercado de trabalho. Que embora já tenha sido reformada na altura da Troika, continua a ser meio absurda em vários aspectos. Quer dizer, tu proteges como aliás acho que é a Susana Peralta que diz isso, proteges o emprego em vez de proteger a pessoa. Não é uma coisa meio absurda. Qualquer economista, quer dizer, que não seja um economista de extrema esquerda, reconhece isto. E tu não consegues mudar. Porquê é que tu não consegues mudar? É muito interessante. Eu vou tentar responder. É. Repara, o próprio Mário Centeno, como economista académico, defendia o flexi-segurança e defendia uma data de políticas que depois não implementou. Ele como político. Estava no programa originalmente. Como político, lembras-te? Não implementou nada. Como é verdade, tirar, né? Como é verdade, atualmente, o atual ministro Joaquim Miranda Sarmento, peço desculpa, portanto, ele sabe que sempre tivemos boas relações pessoais, o Joaquim e eu, mas eu vou ter de dizer a verdade, que é que muitas das coisas que ele defendia, e tem um livro inteiro a defender, as reformas para Portugal, não tem feito absolutamente nenhumas. Não tem feito nada do que disse que ia fazer. Mas também, quer dizer, mostra a arte da política, não é? Tu não consegues, é a arte do possível, mas né? Aqui é que está o ponto, não é? Se tu lhes perguntasse se eles tinham estado, o que no fundo estas pessoas todas diriam é: faz o que se pode. O país não quer. O país não quer reformas liberais ou reformas estruturais, seria o melhor termo. O país não, é não quer mudar. Se não fazes como as republicanas, fazes à força. Né? Mas é este o ponto, ou seja, mas agora então temos de voltar à questão dos fundos europeus. Porquê é que o país não quer mudar? Porque o país vive numa ilusão. O país vive num país que não é o país real, que não corresponde à produtividade real desse mesmo país. o país não quer mudar. Aliás, o país, quando mudou em 2011, mudou porque estava... porque a realidade o forçou a mudar, senão o Sócrates tinha continuado. Portanto, o país às vezes tem que ver a realidade para querer mudar. E a realidade muitas vezes não chega a ver, porque mesmo nesse período da Troika, a extrema-esquerda grita muito da austeridade, etc., mas a realidade é que nunca chegou a haver a austeridade real que teria de haver se o país tivesse de viver de facto com os recursos que produz, porque mais uma vez foi salvo pela mãe Europa. É aqui que os fundos estruturais e os fundos europeus são muito venenosos para a economia portuguesa, porque não há aparência das coisas estarem a funcionar muito melhor do que na realidade estão. Mas mesmo assim não estão a funcionar muito bem, né? Mesmo assim estás mais ou menos estagnado, né? Ou a crescer menos, né? Mas imagina, pensa neste contrafactual. Neste momento, ou se calhar no futuro, no que vai acontecer no futuro. Tu tens países como a Alemanha, que está a ter grandes dificuldades na sua indústria automóvel, por exemplo, a indústria dos carros, tens a França, que tem déficits orçamentais gigantes, ou tens, infelizmente, a subida da extrema-direita na França, a Rassemblement National, e em vários outros países da Europa, podes ter um futuro em que a Europa decide cortar os fundos europeus. O que é que acontece, ou até a própria União Europeia pode ter os dias contados, o que é que acontece em Portugal se, de repente, se cortarem os fundos europeus, que em Portugal são responsáveis por, parece que é 90% do investimento público é financiado com fundos europeus. 90%. Nós somos um país viciado, dependente, dependentes. É isso que nós somos. Nós não vivemos com os recursos que nós produzimos. E, portanto, se o país fosse forçado a viver com os recursos que produzia, não havia tontos, como um dos candidatos a presidente da República, Marcos Mendes, que diz que temos é de aumentar ainda mais as pensões para mais baixas. Claro que num mundo ideal devemos aumentar tudo a toda a gente, claro que sim. Nós temos de ter escolhas, e escolhas que tenham em conta a justiça intergeracional e quais são as escolhas e os investimentos que podem criar crescimento económico futuro. Não é? É essas as escolhas que nós devemos fazer, mas não são essas as escolhas que temos feito. São muito difíceis de fazer politicamente. São muito difíceis de fazer politicamente, porque os políticos lá estão. No fundo também uma democracia também é isso, é dar às pessoas o que elas querem, sim, ou o que a maioria quer. Mas uma democracia não pode ser simplesmente a vontade dos 51%. Claro, claro. Tem de ter outros checks and balances, não é? E idealmente, como dizias há bocado, seria desejável ter os políticos visionários que conseguissem no curto prazo ir contra... Os grandes líderes também são isso. Por isso, no artigo que o Pedro Santa Clara e eu assinámos, dissemos, o governo que conseguir fazer estas reformas, que tiver a vontade e a coragem de fazer estas reformas, vai ficar para a história, em Portugal. Sim. Obviamente, o atual governo não vai ficar para a história, nem nota de rodapé. Portanto, o ponto é difícil, mas há um contexto europeu que também torna que seja mais difícil. E por isso é que um dos livros que eu agora estou a escrever em inglês é só sobre os fundos europeus. Ah, é? Ah, interessante. Quando é que sai? Vai sair daqui a talvez um ano, um livro só e unicamente sobre os fundos europeus, fundos de coesão, os fundos estruturais e os fundos de emergência, como é o caso do PRR, como é que funcionam, porque é que funcionam e porque é que têm, a meu ver, um efeito de maldição dos recursos. Essa até sobre os fundos europeus eu acho muito interessante. Tens essa explicação, tens outra explicação que também já falámos do grau de escolarização da população ter progredido, mas ainda assim ser insuficiente e faltar algumas noções até de literacia económica e financeira. O último gráfico do livro tenta explicar como é que estas explicações se cruzam, não é? Não, exatamente. Eu acho que... E é preciso não confundir o que é que são explicações fundamentais com depois explicações que são falta de produtividade. Claro, falta de produtividade é um já é um outcome, claro, não é? Claro. A atividade baixa já é um outcome. A explicação que eu acho que falta lá é esta questão da desigualdade estrutural, que eu acho que é... Eu já falei nisto aqui algumas vezes no podcast, porque eu acho que isso explica muito da aversão, ajuda também a explicar a aversão da população a essas medidas. Voltando ao exemplo da legislação de emprego. Uma pessoa que vive num país em que sente que não tem possibilidade de subir na vida, não tem possibilidade de... Claro que eu estou a exagerar, mas isso também já é um outcome, do contexto em que a pessoa está, né? Tá bem, mas a coisa, quer dizer, isto, o sistema... Pois, mas isso é por isso é que às vezes as pessoas me criticam. Quando eu digo, os jovens perguntam-me, o que é que eu faço? Eu digo, tens de estar com os pés, vai-te embora porque isto não te vai dar um bom futuro. E as pessoas criticam, o Nuno Palma não devia dizer isso, devia dizer que deviam ficar e lutar e não sei o quê. Então, isso é muito bonito, dizer às pessoas ficar e lutar, mas ficar e lutar é condená-las a um futuro triste para si próprias. Uma pessoa individualmente não pode mudar. Uma pessoa, esse é o paradoxo, não é? Mudar. Exato, é esse o ponto, não é? Mas os jovens, já agora, era bom votarem mais, irem votar. Mas é mais do que votar, não é? É participar. Não é? E participar. Se tu votas em branco, porque achas que não há alternativa. Mas isso é a União Europeia. Visse muita gente a votar em branco, 20% ou 30% da população a votar em branco ou nulo, acordava um bocadinho mais que se calhar alguns dos indicadores que eles estão a usar não correspondem ao de facto. Tu precisas de ter uma iniciativa que venha da sociedade civil, não é? Ter essa mobilização que consiga gerar... Num país com as nossas características não é possível. Não é possível. E isso não está em contradição com as pessoas saírem e fazerem pela sua vida, não é? Podem sair e fazer pela sua vida e fazer barulho. Olha, eu faço um imenso barulho fora, não é? Não, claro, as duas coisas não são mutuamente exclusivas. Não são mutuamente exclusivas. Mas isto, a mudança vai vir de fora, como tem vindo sempre nos últimos... Em grande parte da história de Portugal, a mudança foi imposta de fora. Estás a falar um bocadinho da Revolução Francesa. E a mudança vai vir de fora. A mudança vai vir de fora. Quando cortarem os fundos, isto vai dar uma volta, uma cambalhota gigante. E as narrativas vão mudar todas. Porque lá está, porque muitos desses órgãos de comunicação social, lá está. Como eles dizem o que quem manda quer, e que quem manda pode ser o poder, ou político ou económico, muitas vezes até o económico. O económico é que decide o político, em última análise, muitas vezes. Portanto, a narrativa muda, e muitas narrativas, de repente, vão aparecer uma data de vira-casacas. Como sempre houve, vira-casacas sempre houve, não é? Eu não sei se a mudança... Imagino que há esse choque de fechar a torneira e isso acontece como tu dizes. Eu não tenho certeza nenhuma que isso fosse produzir melhores instituições. Como quando acabou o ouro do Brasil, depois do século XIX foi uma desgraça. Exato. Mas é o passo da pena. Eu não disse isso. Eu disse que há um efeito causal disto que está a criar problemas. E que isso vai-se ver claramente quando a torneira fechar, vai-se ver claramente que isto era tudo uma grande ilusão. Mas se vir, à partida vai gerar o que tu defendes, mas não é... Não, eu não disse isso. Eu não disse essa parte. Eu não disse essa parte. Eu disse que isso vai gerar grandes mudanças. Em que direção estão é muito difícil saber. Eu sou pró-europeu. Eu sou a favor da União Europeia. Eu quero que a União Europeia se reforme. Eu quero que a União Europeia se reforme numa direção do mérito, numa direção de gerar prosperidade para os cidadãos europeus, de gerar instituições justas, transparentes, e de acabar com dar estes venenos, estes que são os fundos europeus, que estão a ter um efeito exatamente contrário ao efeito declarado. Porque o efeito declarado é, os fundos europeus, nomeadamente os fundos de coesão, servem para diminuir as desigualdades entre as regiões da Europa, nem sequer entre os países, entre as regiões todas da Europa. Uhum. E claramente, se há países como Portugal e a Grécia que estão a receber este dinheiro há 40 anos e não convergem, claramente o objetivo declarado dos fundos está a falhar. Mas o ponto que eu digo é que, mais do que isso, até está a ter um efeito contrário e contraproducente. Sim, é uma lição dos recursos naturais. E nós podemos falar, porque é que isso não foi verdade para outras partes da Europa? Porque tem características históricas, políticas, institucionais diferentes. É o caso de muitos países da Europa do Leste. Que a natureza da transição desses países, e até da Espanha, que teve uma transição negociada, portanto, não criou uma narrativa tão radical como em termos políticos. Não foi atirado para a extrema-esquerda como foi Portugal, por uma revolução. E no caso da Europa do Leste, estão vacinados, não é? Estão vacinados contra o estatismo, não é? Pela natureza, sim, das ditaduras disso, que tiveram. Aliás, muitas vezes até tem o problema oposto. Tens a Polónia em que tens uma... Por um lado, um partido que é, digamos, direita populista antidemocrática, e tens um centro-direita democrático-liberal. E a oposição política entre uma direita dos doidos e a outra direita. Sim, sim. E a direita liberal-democrática. Não à esquerda. Né? Não à esquerda. Sim. Mas em Portugal é o contrário, não à direita. Sim, mais ou menos. Não é tão coisa, mas sim, é verdade. Sim, tens esse efeito. Pelo regime que antecedeu em ambos os casos. Isto, todos estes termos, eu não gosto destes termos, esquerda e direita. Portanto, que eu não me defino nem como um nem como outro. Mas pronto, são termos guarda-chuva para simplificar um bocadinho. Exato. Eu acho o livro muito interessante, mesmo para quem não concorde com o teu diagnóstico em relação à contemporaneidade. Eu separaria as duas coisas, ou seja, eu acho que tu aliás dizes isso no livro, o último capítulo é mais argumentativo, quer dizer, tem uma posição mais pessoal. Não, o objetivo não é esse, o objetivo não é possível basear-me em tantos estudos, porque eles ainda não existem. Claro, estamos muito próximo ainda dos acontecimentos. Tu não podes explicar, não é? Algo que ainda não existe. Não é? Exato. Tens de argumentar que ela é de determinada forma, não é? Mas o futuro dirá, o futuro dirá. Sim. O futuro ajudará a clarificar muito. Sim. O que eu quero dizer é, eu acho que há dois lados deste livro. Há o lado histórico, explicativo, e como eu disse no início, está muito sólido a vários níveis. E depois há este lado que é mais provocador, não é? E a pessoa pode concordar ou não, não é? mas que eu aproveito para te dar os parabéns já agora por este programa, que é um programa, efetivamente, nós já somos amigos há alguns anos e também já tinha vindo, e tu entrevistas pessoas que tens muita qualidade. Porque efetivamente és um contraponto pouco existente em Portugal, em que não há um debate público aprofundado sobre questões nenhumas. Estas questões não existem, não é? Lá está. Os órgãos de comunicação social que as deviam fazer não fazem, não é? Mas, ou seja, eu insisto, no fundo isto não era para estar a falar disso, era para elogiar a qualidade de um programa como o teu, que efetivamente faz divulgação científica e traz pessoas que falam, alguns também acho que são tontos, em alguns casos, mas não, agora não vale a pena estar a dizer quem. Aqui há liberdade de expressão, já chega de atirar nomes. Eu reconheço que seria bom ser um bocadinho mais diplomata, às vezes, e ser um bocadinho menos intempestivo. De facto, eu, tal como as pessoas da geração de 70, que eram mais radicais que eu para a época até, estou frustrado com o estado do país. Acho que é um país que está numa direção muito triste, muito deprimente, que não vai dar um bom futuro aos seus jovens. E perco a paciência com as pessoas que considero serem cúmplices desse mau caminho. E, portanto, às vezes fico um pouco intempestido e frustrado com isso. Mas, na verdade, para mim, quer dizer, eu vivo fora. Agora, é de facto muito frustrante ver um país que não quer mudar e que não vai numa boa direção, mas vai ser obrigado a mudar. Sim. Bom, vamos acabar isto? Muito obrigado. Obrigado.